Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu acho que ainda no meu tempo de vida eu vou votar em uma inteligência artificial. Aqui é a Mila e eu acho que no meu tempo de vida eu espero ver a humanidade fora da Terra. Ah, todos nós esperamos. Aqui é a Vivi e no futuro eu espero que tenha IAs que fazem coaching. Vai ter. Aqui é o Caio Gomes e eu vivo tanto no futuro que enquanto eu gravo meu robô tá limpando a sala. Aqui é a Yaso. E eu não sei que futuro é esse que vocês estão esperando tanto. Eu já tô cansada desse futuro, já. Ai, ai. Acho que a gente tem que resetar tudo, ou então a gente deixa tudo pras máquinas. Tô pessimista hoje. Aqui é a Azaghal, eu só acredito na inteligência artificial, porque a natural não existe mais. rapaz! Tava faltando pessimista, agora não tá mais. Muito bem, nerds! Estamos aqui para falar de inteligência artificial. A gente quer fazer um apanhado de até onde nós chegamos hoje, quais foram os grandes avanços da inteligência artificial, como elas estão moldando o nosso mundo e como elas irão moldar no futuro. A gente quer extrapolar, baseado no que temos de conhecimento de desenvolvimento da inteligência artificial, e a gente quer ir lá pro futuro, fazer o nosso próprio Black Mirror aqui. Pessimista ou otimista, será? O que será que espera pela humanidade no futuro? Matrix. E-mails! Canelada! Canelada! Muito bem, agora vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast! Vamos. Azaghal, hoje estamos falando de inteligência artificial, então queremos falar da Kaspersky, Azaghal. A Kaspersky Lab agora é Kaspersky. Uhum. Tem muita gente que veio falar com a gente que, nossa, eu só aprendi a pronunciar Kaspersky depois que vocês começaram a fazer anunciar a Kaspersky nos programas de vocês. Sim! E a Kaspersky continua desenvolvendo há mais de 20 anos produtos para proteger os usuários finais, empresas, indústrias e governos das mais diferentes ameaças online do mundo, rapaz. E inteligência artificial, que já tá presente no nosso dia a dia, assim, tudo, né, cara? Inteligência artificial, recomendação de filme. Tu dá like num filme, aí ele, ah, então você gosta desse filme, né? Então eu vou te dar like no outro filme. Toda a sua listagem de vídeos do YouTube, todo esse universo de recomendação, ele é todo montado com inteligência artificial do seu prevendo o seu comportamento. A gente vai falar sobre isso nesse Nerdcast. E o Kaspersky Security Cloud é a proteção com inteligência artificial que acompanha esses hábitos digitais dos usuários em qualquer dispositivo. Como é que você fica preparado para a internet do futuro? A Kaspersky utiliza a abordagem de Human-Machine, que combina dados, aprendizado de máquina, a expertise de analistas, criando sistemas de monitoramento e protocolos de detecção dos mais refinados possíveis. Com todos esses avanços de tecnologia, a segurança tem que ser pensada desde o começo do processo, e isso está na alma da Kaspersky, cara. Protegem você das mais diferentes ameaças, seja ela vírus, ransomware, trojan bancário. Mesmo assim, olha, gente, para de clicar no PowerPoint que isso é por e-mail, você já sabe disso. Mas a Kaspersky está aí para isso, para segurança e proteção online de todos. São mais de 400 milhões de usuários, caraca, protegidos pelas tecnologias de segurança da Kaspersky. Cara, a Kaspersky cuida da sua segurança para que você cuide do que é mais importante para você. O que é mais importante para você? Dinheiro. Então, tá certo. Tu vai cair no tranjão bancário, cara. Olha, como é que pode 2019? Tá certo. O que você achou importante? Tá aí. A Kaspersky, link aí no post. Fica conhecer. Sem cuidar do teu dinheiro pra ver o que vai acontecer. Exato. Vem aí o que vai acontecer. E hoje é a primeira sexta-feira do mês, significa que nós temos Nerdtech, Azaghal. Hoje é sexta-feira tecnológica, a gente tá falando de inteligência artificial aqui no Nerdcast, e nós estamos falando do dia dos programadores do Nerdtech, rapaz. Porque sexta-feira que vem é dia 13 de setembro, e dia 13 de setembro é o dia 256 do ano. E os programadores, como são muito piadistas, comemoram no 256º dia do ano, o Dia do Programador. A gente conversou com o Paulo Silveira, da Alura, a Roberta Arcoverde, o Gabriel Ferreira, sobre tudo que mudou na profissão nesses últimos anos. O que é tendência? Back-end, front-end, full-stack, DevOps, Tech Lead, Scrum Master, cara. Parece que a era do Webmaster, Azaghal, acabou. Agora temos nomes muito maneiros como full-stack. Overflow. Olha só, a gente também conversou sobre pessoas que entraram na carreira de programador depois dos 30 anos, porque a carreira está sempre associada à juventude. A galera começa jovem, mas não quer dizer que você já é burro velho ou tem uma outra formação mais tradicional, não possa aprender a codar, rapaz. Não é fácil, mas não é impossível. Tem médico, tem advogado, biólogo, educador físico, todo mundo se encontra na tecnologia de alguma forma. Pessoas que trabalham nessas áreas, aprendem a codar, encontram soluções que são mais aplicáveis à sua própria área tradicional. Quem não codou, pode codar. Quem nunca codou, pode me codar. E nessa semana especial da programação, a Alura tá dando, para quem é aluno, uma oportunidade de convidar 3 amigos para experimentar 8 dias grátis de plataforma. 8 dias grátis de Alura, de acesso a todo o conteúdo, todos os cursos que a Alura tem disponível. Para você ver se a tecnologia é algo que pode te ajudar a encontrar uma nova carreira. Você pode acabar vendo que é mais simples do que você imagina. Então aproveita isso. Tem promoção de 10% de desconto da Alura em alura.com.br/promoção/nerd. E aproveita que essa semana eles lançaram também webséries de front-end e de conversas com CEOs em startups. Cara, tá muito maneiro. Baixa o Nerdtech, já está na sua timeline de podcasts aí do Nerdcast. Também, ó, falando também sobre charadas no WhatsApp, Azaghal. Lembra que você curte as charadas de WhatsApp? Não, que curte é o Paulo. A gente falou e a gente criou o desafio. Escuta o Nerdtech, tá muito bom. Vai lá conhecer a Alura, rapaz. E, Azaghal, o mês de setembro é muito importante porque a Nerd Store está fazendo 12 anos, Azaghal. Olha aí. Aniversário da Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil. E olha só, durante todo esse mês de aniversário, teremos lançamentos exclusivos e 12 ofertas motherfuckers com até 50% de desconto toda semana. É isso, toda semana tem 12 promoções diferentes com até 50% de desconto. É isso, durante o mês inteiro de setembro. Então, ó, fica ligado. Por exemplo, pra começar, canecas Ozob e canecas Billy por apenas R$29,90 cada. Estou falando do Billy, do Nerdcast de RPG. Vai comprar uma careca dessa, Jovem Nerd? Pra quebrar? Ah, isso é muito escroto. Tem camiseta Mad Titan por apenas R$39,90. Azaghal, aproveita, cara. Cara, é muito maneiro essa camiseta Mad Titan. Tem o livro Fogo e Sangue do George R. R. Martin, que era R$39,90, tá saindo por R$24,90. E essas são só algumas ofertas dessa semana, mas é importante você lembrar que elas só duram até este domingo. Se você tá ouvindo esse Nerdcast no dia de lançamento, sexta-feira, essas que eu falei agora é só até dia 8 de setembro, à meia-noite. A partir daí, entra segunda, dia 9 de setembro, e aí a gente ativa mais 12 ofertas motherfuckers que também só vão durar uma semana. Então fica ligado nas redes sociais da Nerd Store pra você saber tudo que tá rolando, que toda semana tem 12 ofertas motherfuckers em comemoração aos 12 anos da Nerd Store. E olha só, tem lançamento de camiseta Classic Generation, Azaghal. Oh. Camiseta que é o mashup de personagens de videogames mais inesquecíveis que marcaram a sua infância e sua adolescência nas décadas de 80 e 90. Se você não teve infância e adolescência na década de 80 e 90, não tem problema, porque tenho certeza que você vai se identificar e amar. Que é todo mundo saudosista. É todo mundo. Saudade daquilo que a gente nunca viveu, sabe? Não é esse negócio? E olha só, em todas as compras que você efetuar neste mês de setembro, que é o mês de aniversário da Nerd Store, você ganha de presente um ímã exclusivo dos 12 anos da Nerd Store, Azaghal. Sabe quem faz aniversário esse mês também, Jovem Nerd? Um Azaghal. Isso. O que, que eu vou ganhar de presente? O que, que você vai ganhar de presente? Tá o quê? De quem? Não sei. Perguntando aqui, deixando no ar. Tá. Não se pede presente, Azaghal. O quê? Você aliás, a história é que fica dando presente. Mas eu não sou loja. Exatamente. Eu não sou loja. Olha só. Comemora o aniversário do Azaghal e da Nerd. Caraca. Store. O quê? Comemora. A Nerd Store faz 12 anos e eu faço 48. Tem uma proporção que aí. Que 48? Né? Tá maluco. Vá comemorar mês de setembro, mês de aniversário da Nerdstore. 12 anos, cara. Aproveite 12 ofertas motherfuckers toda semana. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 18 minutos e 35 eletrodos no cérebro. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue essa semana e salvaram vidas, como o Victor Pepe, o Caio Carvalho Gomes, a galera da Igreja Adventista da Cidade Patriarca, muito obrigado, o Grupo Doe Vida de Itabira, Minas Gerais, cara, Ramon Vilela também, Nicolas Souza Silva, Lucas Alves de Deus, Marcos Alves dos Anjos, Sara Caroline e Volney Monteiro. Muito obrigado, seus nerds! Arte dos fãs, Azaghal! O Renan Belmonte, cara, mandou um Dom Azaghal e um Thomas Farad do Nerdcast RPG Call of Cthulhu em pontilhismo, cara. Uma incrível. Técnica incrível. Muito inacreditável. Uma arte incrível. Eu fiquei na pira se a moldura, se esses tentáculos fossem a moldura de um quadro e o Dom Azaghal fosse impresso, sabe? Caraca, cara. Se fosse uma moldura, sei lá, de madeira ou de resina, ou o que seja. Que incrível, não, cara. E a do Faraday tá muito foda. Eu quero os dos outros. É. Quero dos demais. Calma, cara. É ponto por ponto, cara. Não, mas é... Porra, tá muito bem feito. Caraca, Nerd Store. Tá fazendo aniversário aí? Ô, Nerd Store, fica de olho aí, eu cara. Eu quero... Pega o contato fala com desse o cara. Fala com ele. Caraca, que arte irada. Incrível. Incrível. Sério. Técnica de pontilhismo muito, muito foda. A gente tá muito impressionado. E um estilo da arte, porra, não, fodástico, cara. Também tem o Chimira Aiso do Roberto Souza, que fez uma coisa meio anos 80 também, muito maneiro, né? Acho que é de RPG de Cyberpunk. Tem várias carinhas do Azaghal, do Sandro Orro, cara. São os Azapins. Olha só, cara, muito bom ter o Azaghal, o Rick aqui, muito maneiro. E quero agradecer também ao Andrés Bertão Tachini, por mandar mais um Copacabana Redeemer. Como fez sucesso o Copacabana Redeemer? Muito maneiro. Muito maneiro, cara. Muito bom, muito bom. Carlos Severo, 27 anos, atleta de futebol americano, Provença, França. Sobre o último Nerdcast. Aí? Sobre NFL, que está começando a temporada agora do ano, cara. O cara tá em Provence. Provence. Aí. Tá de pera, o que é Provence? É a região. Não, mas o que, que é famoso de lá? Queijo? Queijo Provence ou... Não sei. Provence? Tem uma padaria em Curitiba que chama Provence. Provence, é verdade. De primeiro, parabéns pelo ótimo programa e assim mostrar ao público esse lado oculto do futebol americano. Queria adicionar algumas informações. No início do programa é mencionado uma ferramenta usada para dar informações, fazer o scout do time adversário. No episódio, tal ferramenta parece um tanto milagrosa, contadora de cartas, como o Jovem Nerd cita, mas o trabalho dela é bem minucioso. Os vídeos são upados na plataforma e alguém tem que cortá-los em vídeos menores de jogadas e a partir daí categorizar as jogadas por formação, força, tipo de jogada, posição de campo, resultado, ganho de jardas, entre vários outros dados, que eles chamam de film breakdown. Ou seja, tem um ser humano dando input de todos esses dados para o computador ir aprendendo, né? E aí sim, após esse trabalho feito, a ferramenta transforma todos esses dados em estatísticas que podem ser lidas e analisadas para o planejamento de jogo. Cara, eu acho impressionante o universo de informações e... É que o americano é tarado nisso. Americano é tarado em que é o futebol, né? Em estatística. Então, caraca, eles querem... O que você tiver para dar para eles querem. É isso. É muito impressionante, cara, o quantidade de trabalho que existe em torno desse esporte. Também o Jovem Nerd, um momento, pergunta por que alguns times insistem em corridas curtas no meio pra ganhar 3, 4 jardas. Consistência é tudo. Quando o time tem um jogo corrido consistente, ele controla o jogo, o ritmo e o tempo. Com essa consistência, ele pode tanto converter uma terceira descida facilmente com uma corrida, ou usar um passe médio longo quando a defesa se concentrar na caixa pra defender-se de corrida. seguidas. Para finalizar, um ataque consistente controla o domínio da bola e, consequentemente, o relógio. E eu digo, não tem sensação pior do que se ver na situação de não poder virar o jogo porque o outro treinador soube usar o relógio a seu favor. Um abraço e força pro 49ers nessa temporada. Obrigado, cara. Força, 49ers. Tem jogo esse final de semana aí do campeonato. Olha aí. Paula Chiarotti, Brasília, acompanha o Nerdcast há 9 anos. Muito obrigado, Paula. Talvez ela acompanhe 9 anos, mas ela não colocou profissão nem idade. Ih, rapaz. Não é possível. Nossa, mas ela acompanha 9 anos. E a gente... Eita, ferro. Paula, e se tiver... 9 anos de curso? Porra, não tá, né? Não tá. Não, eu vou ler. Anarquia? Eu vou ler porque a gente já acabou com isso. Sempre me alegra quando falam de futebol americano, pois ele é grande parte da minha vida. Sou diretora de um dos maiores times do Brasil, o Tubarões do Cerrado. E sou atleta do único time feminino de full pads do Centro-Oeste em 2019, o Brasília Pilots. Já até mandamos uma foto pro Nerd de Cacete de Agulha quando fizemos uma campanha de doação. Olha que maneiro! É muito bacana comentar que o Brasil é o terceiro maior consumidor de futebol americano do mundo! Sério? Perdendo apenas para os Estados Unidos, é claro, e para o México. Temos pelo Brasil hoje mais de 120 times full pads e cada vez mais o esporte está perdendo o estigma de apenas um esporte de pancadaria. E podcasts como esse, Nerdcast 689, contribuem mais para esse esclarecimento. Tanto que a própria ESPN vai transmitir as finais nacionais da Liga BFA Elite e BFA Feminino. Imenso avanço para nós que praticamos o esporte aqui. E gostaria de exaltar as meninas que fazem parte do mundo do futebol americano, colocando seus pads e helmets e lutando não só dentro de campo, mas também muito fora, o que às vezes é muito mais difícil até. E queria deixar o convite aberto para todos que tiverem interesse em conhecer, entrarem no site do Salão Oval, salãooval.com.br, tem link aí no post, para você ver quais são os times da sua região. O Brasília Pilots, time feminino no qual eu jogo como defensive end, foi pioneiro no Centro-Oeste. Temos mais de 50 meninas ativas e uma CT, uma comissão técnica altamente capacitada. Tanto que nosso head coach foi convidado para ser coordenador ofensivo da Seleção Brasileira de Futebol Americano Feminino, que está sendo formada nesse ano. Nosso próximo jogo, dia 15 de setembro, será no Rio de Janeiro contra o Bangu Castores, Azaghal. Peraí, não, calma. Ela tá convidando a galera que quiser ir lá. Mas Bangu Castores? Bangu Castores. Castores de Andrade? É isso? Por quê? Ele tinha alguma coisa a ver com Bangu? O Castor de Andrade não tinha? Não sei. Por que teria um castor em Bangu? Tem castores em Bangu? Não, não tem castor no Brasil, tem? Eu não sei, cara. Não, com certeza não é em Bangu. Eu não sei, é castor de Andrade de Bangu? Não, com certeza não é castor de Andrade. Mas deixa eu ver uma coisa, porque eu acho que o Castor de Andrade é Bangu. É? Aqui. Castor de Andrade. Bicheiro, bababá, Rio de Janeiro. É isso aí, ó. O chefão de Bangu. Caraca! Tô tipo, por isso que é... Nossa, Bangu Castores. Ui, é isso aí, é como se tivesse os Capones de Chicago. Caraca, que maluquice! Muito bom, gente. Mas o que eu ia falar é... Ganhem, ainda mais depois dessa, ganhem essa pra mim! Ah, meu aniversário! Bom. Olha aí! Não, dia 15, não é dia 5. É o meu mês. Ah, o seu mês de aniversário. É, cara. Olha, eu quero aí esse presente, tô fazendo 48 anos. Que essa porra de cara. Tem que ganhar de 48! Ou pode ser de 8 a 4. Não dá pra ganhar de 8 a 4. 8 a 4? Tem que fazer um touchdown, um kick e depois um kick. E nem não, chama não kick. Não tem como ganhar de 8 a 4. Não tem como ter 4. Exato. Dá teu jeito aí. Dá teu jeito. Só dá uma surra nesses castores. Olha só, antes de terminar os e-mails, eu tenho o Eduardo Spor aqui conosco. Tô de volta pra cumprir uma promessa, Jovem Nerd. Afinal de contas, né? Exatamente. Você prometeu no Nerdcast Chernobyl que se atingíssemos a meta do crowdfunding da Tetralogia Angélica, edição de colecionador, você viria ao Nerdcast anunciar novidades. É isso. Sim. Só um disclaimer aqui. Vocês não vão ouvir o Azaghal aqui reagindo a nada? É porque eu tô gravando um adendo e o Azaghal já viajou em comemoração ao seu aniversário, então não é um descaso do Azaghal não estar aqui comemorando com ele irá comemorar porque será o primeiro a ler o meu próximo livro aí, né, cara? É, verdade, como sempre foi, né? Olha só, só pra vocês entenderem, a gente tá falando da Tetralogia Angélica, que são os quatro livros do universo angélico do Eduardo Spohr, que é a Batalha do Apocalipse e a trilogia Filhos do Éden. Isso aí. Todos esses livros vão ser reunidos em um mega box, uma edição de colecionador iradíssima, que só iria acontecer se atingíssemos a meta de 250K. Isso aí. Era 250 mil reais. E a meta foi atingida, já passou. No dia que estamos gravando isso, que foi a véspera da publicação desse Nerdcast, já está em 320 mil, mais de 320 mil. Mas o crowdfunding ainda não acabou. Ele continua até o dia 30 de setembro, é isso? Isso aí, cara. Nosso financiamento coletivo fica até o dia 30 de setembro aí. Nós começamos em agosto, né? Eu até falei lá no nosso programa sobre Chernobyl. A gente resolveu fazer esse financiamento aí para fechar esse universo, né, Alexandre? Eu escrevi o Batalha tanto tempo atrás, depois a trilogia Filhos do Éden, para fechar esse universo aí. Pra gente fazer uma grande celebração, resolvi fazer esse financiamento coletivo dos quatro livros em capa dura, né? Aquela caixa rígida. Uhum. E vários brindes, né? Com vários brindes. Inclusive um livreto exclusivo de contos aí. Tem uma edição encadernada, que era a edição aquela que o Azaghal leu pela primeira vez. É, não é a edição que o Azaghal leu. É uma reprodução mesmo, mesma parada, mesmo arquivo. É o mesmo arquivo, né? Mesmo encadernado de A4, é bem maneiro. Sim, e o nome da pessoa que contribuir, né? Quem apoiar vai ter um nome escrito no livro, né? Então, quem quiser contribuir com o projeto é catarse.me/filhos do Éden. Temos apenas mais 3 semanas, né? Que ficamos até o dia 30 de setembro. E é a última chance para quem quiser ter aí o boxe definitivo da Tetralogia Angélica. Excelente! Essa é uma grande celebração pra gente fechar esse universo aí. Por quê, senhor Alexandre Otoni? Agora estou partindo para novos desafios. É que sabe aquele quando você sai da empresa? Aquele e-mail, sabe? Sim, a nova, tu sai da empresa, novos desafios, exatamente. Isso aí. E eu tô de volta aqui pra falar um pouquinho sobre o que, que vai ser isso. Eu vou começar a escrever um novo romance em outubro, em novembro, mais ou menos quando terminar aí o financiamento, que agora eu tô com muita coisa pra fazer, né? Tô divulgando pra caramba e tal. Uhum. E, cara, o que, que eu pensei em fazer? Mas peraí, olha só, você tá querendo dizer, quando você tá falando de novos ares, aquele e-mail, quando você se desliga da empresa? Sim. Novos desafios? Uhum. Você tá falando que o próximo livro não vai ser no universo angélico, é isso? É, eu sempre trabalhei, você sabe muito bem, né? Eu escrevi o Batalha, e aí quando depois eu fui escrever o próximo livro, todo mundo esperava um Batalha 2. Na verdade, eu fiz algo totalmente diferente, né? Eu tinha o Ablon, depois eu fiz a Kyra, o Daniel, que são personagens muito diferentes. Então eu sempre fui caminhando na minha carreira literária no sentido de me desafiando, pelo menos tentando me desafiar. E você sabe muito bem que eu sou um apaixonado por história, sou figurinha carimbada aí no nosso Nerdcast de história. E eu já venho falando de história muito nos meus livros, né? O Anjo da Morte, você sabe que foi um livro que, aliás, inclusive, um tema que você tinha sugerido lá atrás na Batalha do Apocalipse. Poxa, fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu escrevi então, O Anjo da Morte. É, sempre fui fascinado por história. Então pensei, por que então não tentar escrever um romance histórico, Alexandre? Olha, eu adoro, cara. Putz, isso vai ser foda, hein? É, um romance histórico e com aquela coisa de que agora eu não posso errar. Não que eu não errasse, não que eu tivesse coisas erradas quando escrevo, né? No meu livro de fantasia. Mas agora tem que ser uma coisa totalmente, uma pesquisa pesada pra que não venha errar em nada, né? Porque a gente tá falando sobre romance histórico e o desafio é justamente não ter mais aquele, pelo menos nesse próximo livro, aquele recurso da fantasia, né? Que é um recurso que pra gente que escreve fantasia, ele é muito, vamos dizer assim, zona de conforto. Sim. E agora eu vou sair da minha zona de conforto. E que período eu decidi fazer esse romance? Eu gosto muito de Segunda Guerra Mundial, mas uma experiência que eu tive, que foi uma experiência muito incrível, cara, foi quando eu fui visitar Pompeia. Uhum. Cara, é uma parada incrível. Eu tinha 18 anos quando eu fui, já publiquei fotos no Instagram sobre isso e tal. Sempre fui muito fascinado pelo Império Romano. Então, por que não falar sobre o Império Romano, né? O Império Romano, ele fala sobre todos nós, né? Nós somos romanos que nos cristianizamos. Não sei se eu falei certo. Então, o Império Romano é um período muito fascinante da história. Mas o Império Romano de Júlio César, até depois do Gladiador, né? Aquela parte, ela é muito conhecida. Por que não falar do Império Romano em seu colapso, né? A gente tem aí a crise do terceiro século, onde o Império Romano já está chegando ao fim. Você tem essa crise, na época dessa crise, você tem os persas forçando a fronteira no leste, os bárbaros, como você sabe, elas estão lá no norte tentando jogar as legiões para baixo, e você também tem uma série de rebeliões provincianas, que eram ainda piores, porque se uma província cai, causa um efeito dominó, né? Então, essa é uma época lá pela 250 e 300, é a época que eu escolhi para escrever o livro, e mais, você ainda tem o cristianismo cristianismo versus o paganismo. Eu sou muito fã de Cornell, como você também é. Uhum. Então, eu achei que seria um bom período falar esse embate de forças, né? Religiosas também. Então, assim, eu tinha todo esse cenário armado e eu precisava de um personagem, né? Pra colocar nesse romance histórico. E aí eu fui procurando. Sou muito fã de guerreiros, né? Você sabe que no RPG gosto de jogar com os personagens porradeiros que lutam e tal. Uhum. Então, um guerreiro. Qual é o guerreiro que tá nesse período? Ele não é um personagem histórico, né? Mas é um personagem que a tradição cristã conhece como São Jorge, né? O maior guerreiro de todos. E segundo o que se fala, ele foi um guarda do imperador Diocleciano, né? Foi o, talvez eu diria assim, Alexandre, um dos primeiros paladinos, vamos colocar dessa forma. Aham, aham. Porque o Diocleciano foi o imperador que pôs fim à crise do terceiro século. Ele se afastou de Roma, né? Porque Roma era um ninho de cobras com o Senado. E aí ele criou sua própria guarda imperial, porque a guarda pretoriana era a que cortava as cabeças dos imperadores e as leiloava. Então ele fugiu, né? O Diocleciano fugiu e foi o início do fim do Império Romano, né? Com o Diocleciano que foi esse imperador. E São Jorge, o seu nome é grego, que é Georgios, né? Ele é um guarda do imperador Diocleciano. Então é um personagem que faz parte da tradição cristã, né? É muito querido, mas ele não foi comprovado historicamente. Então, cara, que personagem maravilhoso, né? A tradição diz que ele foi executado aí junto com os últimos mártires, foi a última perseguição aos cristãos, né? Então toda essa história, Alexandre, é muito fascinante, cara, é muito maneiro. Você tem um personagem no centro desse embate político, religioso, social. Você tem as invasões bárbaras, os persas, as rebeliões provincianas, toda essa confusão do final do Império Romano, que é um período que é pouco retratado, na verdade, né? Caraca, que incrível, Dudu. Você vai fazer um romance histórico sobre São Jorge. É isso, cara. Que foda. Inspirado, exato. Muito inspirado no nosso querido Bernard Cornwell, né? Eu tô querendo que ele venha ao Brasil pra eu tocar nele e pegar uma inspiração, assim, né? Porque é aquela coisa que ele fez um pouco com o Rei Arthur, né? Que o Rei Arthur também é um personagem que não tem vestígios históricos, mas tudo em volta é histórico, né? Inclusive a arqueologia, tudo. Exatamente. Então eu tô muito empolgado pra começar esse projeto aí, cara. E tô me segurando pra não falar mais, porque a gente tá aqui na leitura de e-mails, eu não quero tirar o seu tempo aí, cara. Cara, então que maneiro, você vai pegar todo o período histórico da época, da queda do Império Romano e tal, tudo que tem de conhecimento, você tá fazendo toda essa pesquisa já, né? Sim. E você vai pegar a figura do São Jorge e imaginar como seria o São Jorge, entendeu? Real. O São Jorge histórico, é isso? É exatamente isso, cara. É o que eu quero fazer. Eu tive em Israel, você sabe, o ano passado, na Maciota, não falei pra ninguém que eu tava fazendo pesquisa. Uh-huh. E tive lá, porque lá foi um dos lugares que ele viveu, né? Na cidade de Lida, ou Lod, é a cidade, inclusive, onde tem um aeroporto aí de Israel. E o que eu quero fazer é uma viagem de volta, né, ao terceiro século, né, depois de Cristo, aquela confusão, né, religiosa, as mudanças históricas no exército, né, então é isso que eu não quero fazer, eu vou fazer, né, já tenho o roteiro todo pronto e começarei a escrever em breve, cara. Caraca. Agora, se liga no Jabá Master aí. Ah. E quem contribuir lá no nosso Catarse da Tetralogia Angélica, em dezembro, recebe aí o primeiro capítulo desse livro, então uma das recompensas vai receber o primeiro capítulo do livro já em dezembro aí. Caraca! Então tem que correr pra começar a escrever. E não consigo parar de falar, cara, porque é um assunto realmente fascinante. Não tô nem puxando o saco pro meu livro, mas o assunto é fascinante. É muito fascinante. Tô maluco pra ler, cara, já, de cara. Puta, vai ser muito foda. Como é que vai ser o nome? Vai ser... Porque não é São Jorge. São Jorge, né, ele foi, né, depois que você foi virar São Jorge. Vai se chamar Jorge? É uma boa pergunta, Alexandre. No livro eu uso o nome grego dele, né, que é Georgios. Ah! É o nome grego porque ele viveu no leste, né, no Império Romano do Leste. O Império Romano do Leste era todo greganizado, não sei se é seu nome, era, uhum, só falava grego. No Império Romano do Oeste era latim, o Império Romano do Leste era grego. Então, foi lá onde o cristianismo cresceu bastante, né? E foi lá onde ele viveu a maior parte da sua vida, apesar de que ele caminha por todo o Império, inclusive batalhas na Germânia, batalhas contra os persas que estavam ali próximos, né? Então, cara, é um trabalho que eu tô muito empolgado, passei quase 2 anos pesquisando, cara, viajei o mundo, cara, fui até a Istambul, que era Constantinopla, na verdade, na época ainda era Bizâncio, nessa época aí. Uhum. Então, cara, tô aqui frenético, cara. Caraca. Isso. Eu só queria concluir e dizer que eu tô muito feliz de poder falar isso aqui, porque, cara, a gente sempre deu os anúncios, né? Você lembra quando, pô, Batalha do Apocalipse, depois a batalha foi pra recorde, a gente anunciou aqui, você lembra? Então, uhum, é legal tá seguindo esses passos com vocês aí, com a galera do Nerdcast. Excelente. Né? E faremos um Nerdcast, quem sabe, de crise 15 do terceiro século aí, mais próximo. Vamos fazer. E aí poderia falar mais, porque aqui eu não posso falar muito. Para de falar e vai escrever. A pergunta é, o avanço da inteligência artificial é diretamente proporcional à nossa perda de privacidade? Nossa! Eita! Não que eu me importe com isso, pra mim tanto faz. Não que eu me importe! Mas é uma afirmação muito pesada essa. Eu não diria... Tá relacionado, mas não é diretamente proporcional. Sabe por que eu coloquei isso? Porque quando você pega esses assistentes, tipo Alexa, Google, Siri, por aí vai, todas elas têm aquele microfone que fica ligado ouvindo, e volta e meia vem um escândalo de, os operadores, não sei lá onde, ouviram as pessoas conversando, rindo e transando. Sempre tem isso, sabe? E vendendo drogas também. Sabe? Então, assim, o argumento é que essas inteligências, elas vão aprendendo conforme elas vão ouvindo e aperfeiçoando. Então, por isso ela estaria ligada ouvindo o tempo todo, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ela tá invadindo sua privacidade. Se você botar um trigger pra uma palavra ali, o aprendizado deixa de ser e passa a ser espionagem. Eu acho que o jeito certo de colocar isso é mais que a inteligência tá avançando na direção de ser baseada em dados. E para funcionar, ela precisa disso. Ela precisa consumir seus dados, ela precisa te ouvir, ela precisa te ver. Então, a quebra da privacidade, entre aspas, é até onde você deixa, entendeu? É os dados que você deixa acessível. A gente tá virando meio que dependente disso, né? De dar os nossos dados em troca dos serviços. Mas eu sou das otimistas, eu não enxergo como perda de privacidade. Eu acho que a gente só tem que colocar, assim, limites pra como que podem usar nossos dados. Né? Eu acho que já entra numa seara muito complicada, que é a gente colocar limite, mas quem garante que eles vão garantir esses limites, sabe? Eu vou ser a pessimista aqui. Não sei. É, porque tem lá na China, né, o negócio de reconhecimento facial. Então, é uma parada que tá avançadíssima, né? Você vai no supermercado, você paga com reconhecimento facial no caixa do mercado, não é no seu celular. Então, o sistema tá todo integrado, não é só o seu aparelho que reconhece seu rosto, mas o, sei lá, a rede, né, já reconhece seu rosto. Você é multado, você atravessa a rua fora da faixa lá de pedestre, a câmera reconhece tua cara e manda pra tua casa a multa. Te multa. É. Né? Então, assim, é uma inteligência artificial avançadíssima, se a gente parar pra pensar, né, que tá aí, puta, você não tem que sair de balaclava e chapéu mexicano pra não ser reconhecido na rua. Olha lá, viu, porque mas... já tem algumas pesquisas pra tentar descobrir o rosto atrás de máscara. É porque, por exemplo, no iPhone, ele não é só imagem, né? Mancha de calor, esse tipo de coisa também, né, ajuda no reconhecimento. Profundidade do rosto, você consegue com uma medida 3D, você consegue fazer uma identificação muito boa de quem que é a pessoa. Então, mesmo a máscara conseguiria cobrir. Não sei se você bota um capacete. É, porque eu, às vezes, estou de boné e óculos escuros e funciona normal. Mas, se você reparar, o pior momento é quando você acorda de manhã. A cara amassada, matinal... É verdade. Aquela cara inchada, né? Amassada. Que a remela, ela dá uma deschavada. Você está entendendo errado. Isso, na verdade, é para você evitar o uso do celular assim que acorda. Olha. Pode ser também. Não tô pensando no futuro. É porque a Apple se importa. É, eu vou ser contra tudo isso que vocês estão falando. Porque é pelo seguinte. Eu acho que a gente fala inteligência artificial, mas na real a gente está falando do que o Douglas Engelbart falou lá atrás. O Douglas Engelbart é aquele cara que fez a mãe de todas as demos, né? Ele praticamente inventou, ele demonstrou um online system há muito tempo atrás. Foi um dos primeiros profissionais a demonstrar como é que isso poderia funcionar, né? Outras coisas que ele inventou, o mouse, o CRT... monitor que a gente vê, várias coisas. O Engelbart, ele foi um especialista em interação humano-máquina. Isso. Inclusive, a gente fala muito do hipertexto, Tim Berners-Lee, lá, mas o Engelbart é o grande inventor do hipertexto, né? Ele é que concebeu a ideia. É, legal. E o Tim Berners-Lee, o cara que conseguiu escrever o protocolo para aplicar, mas a primeira ideia do hipertexto foi do Douglas Engelbart. E ele falava de inteligência aumentada, né? Augmented intelligence. Uhum. Então, no que você lê dele, não tem nenhuma referência de uma inteligência inteligência independente, né? Essa inteligência, se ela ficar focada só no que a gente faz quando a gente interage com a máquina, ela não consegue captar outras nuances que tem ao redor. Por exemplo, o carro, eu gosto muito dessa situação que um outro cientista descreveu com base no que ele estudou do Douglas Engelbart, né? Quando uma pessoa dirige, ela não tá só dirigindo um carro, ela tá dirigindo o carro, pensando na mãe dela, aumentando o volume do carro, pensando também na lista de compras, ao mesmo tempo que ela tá fazendo curva. Então, assim, a AI não, a AI, ela tá só dirigindo o carro. O que isso nos mostra é que para uma inteligência fora do, vamos dizer assim, do espectro humano, ser realmente conseguir captar toda a inteligência que o ser humano consegue captar, porque ele tem vários anos de interação com o meio ambiente, ela também teria que ter essa interação. Não tem experiência de vida que o ser humano tem, exatamente. E aí você vê, por exemplo, para você ter um carro inteligente dirigindo direitinho, ele precisa saber a estrada que ele tá andando. Ou pelo menos os cientistas têm que ter colocado muitos modelos de estradas que sejam muito parecidas para ele aprender. Se você colocar um carro inteligente para dirigir no meio, sei lá, de Mumbai. Você precisa. São Paulo, São Paulo, bota para dirigir na Moca. Em São Paulo, na Moca, esses lugares assim. Então a gente tem uma inteligência aumentada, mas a gente não tem uma inteligência artificial. Ela não é profunda o suficiente para que a gente consiga ter uma inteligência separada do humano. Então ela está aumentando a nossa capacidade. Assim. Você falou uma palavra muito boa, Yasu, que é profunda. Porque essa é a grande diferença. Como eu falo, na época do Engelbart, vamos falar até 2014, você ia em qualquer congresso de inteligência artificial, e a gente falava muito realmente dos modelos que a gente fazia. A gente chamava de inteligência artificial, mas era bastante pedestre os modelos que a gente estava fazendo. Então você tinha modelos lineares, você tinha um parte de neural network que surgiu lá nos anos 70, 60, mas era muito, muito difícil de generalizar. Em 2014, eu lembro, eu estava num congresso aqui nos Estados Unidos, e foi a primeira, 2013 na verdade, foi quando as pessoas estavam falando, tem um negócio que está surgindo agora que se chama Deep Neural Network, é um negócio que a gente está fazendo, esse é o primeiro cara que eu tô falando nesse congresso aqui sobre isso, e que foi a ideia de realmente você trazer uma profundidade para as redes neurais, que é uma maneira muito mais próxima do nosso cérebro. Então, quer dizer, começar a se aproximar da maneira que a arquitetura do nosso cérebro funciona é algo que tá aí há 5 anos? Quer dizer, o próprio Engelbart não viu isso, né? Porque ele morreu em julho de 2013. Então, tudo isso é posterior a ele, na verdade. Eu sempre vi essa diferença como uma questão de semântica, né? O que é inteligência? Porque todo mundo pergunta pra mim, o que é inteligência artificial? E eu devolvo a pergunta, o que é inteligência pra você? O que a gente chama de inteligência artificial, quando pesquisa, é comportamento inteligente. Então, assim, eu fiz um robô andar, é comportamento inteligente. Não importa se ele não consegue abstrair outras coisas. Então, da nossa perspectiva, mesmo a inteligência limitada, se é comportamento inteligente, a gente chama de inteligência. Eu sempre vejo, assim, os cientistas cognitivos e tal, eles sempre questionam que a gente não pode chamar de inteligência, porque inteligência é muito mais do que isso. Mas eu acho que é questão semântica mesmo, porque a gente limitou o conceito pro propósito da pesquisa, sabe? Então, tá ok. Não precisa ser igual ao humano, só precisa ser inteligente. Eu acho que é engraçado que na ficção científica você vê, ainda mais na ficção científica do século XX, até lendo Asimov, os robôs do Asimov, ou então Star Trek, etc., você via que é como se a projeção mais perfeita de uma inteligência artificial, de um robô, de um ser artificial, fosse se tornar mais humano, né? O Data, na nova geração do Star Trek, ele ansiava por se aprimorar ao ponto em que ele seria mais humano. Aquele filme lá do Robin Williams, lá, qual é o nome? O Homem Bicentenário. É esse lance também, né? É do Asimov. Do Asimov, exatamente. É baseado em dois contos do Asimov. E, no entanto, a gente, eu acho que com o amadurecimento da computação cognitiva e inteligência artificial até hoje, e até mesmo a ficção começou a demonstrar que pode ser que essa inteligência que a gente está criando não precise se tornar cada vez mais humana. Mesmo porque tem humano e humano agora, né? O caminho que ela estiver seguindo é o contrário. Um exemplo muito maneiro na ficção disso foi o filme Her, Ela, onde a inteligência artificial da Samantha, ela fica ansiando por entender mais o intelecto humano e ser mais humano, e aí de repente ela descobre... Ela quer ter o corpo até, né? Ela chega nesse dilema. Projetar-se em um corpo, né, e tal. Quer dizer, só que ela desencana disso depois. E aí a maneira que, exatamente, ela depois descobre que ela não precisava fazer isso, ela podia ser muito mais mais sendo, mergulhando nas possibilidades de ser uma inteligência artificial no universo onde ela habitava lá, no universo digital, etc. Ela tinha um potencial muito maior do que simplesmente ser humana, né? Então eu acho que vocês veem isso, tipo, a inteligência artificial que a gente cria, a gente tem que se libertar dessa ideia de que a inteligência tem que ser cada vez mais humana. Total. Nossa, total. Eu concordo 100%, porque eu não sei se a Yasuo concorda ou não, mas eu concordo 100% porque eu acho que, assim, a gente quiser se espelhar nos seres humanos, a gente vai se espelhar nas limitações também, sabe? Uhum. Igual o Azaghal falou. Humanos e humanos. Humanos e humanos, né? A gente vai se espelhar nas limitações ou a gente vai usar o nosso ferramental pra deixar ela crescer o tanto que for possível, sabe? Mas aí, se ela cresce o tanto que for possível, ela não pode olhar e falar assim, que merda esses humanos, hein? Esse é o grande dilema. É, eu acho que... Vocês já não pensaram em falar a mesma coisa? Nossa, que merda esses humanos. Todos os dias. Não falaria mesmo. Os humanos mesmo pensam isso. Todos os dias pensam isso. Eu acho muito engraçado, porque às vezes a gente olha para um algoritmo e a gente pensa que aquele negócio é inteligente, né? Uhum. O ser humano... É muito engraçado, porque com esse negócio de inteligência artificial, a gente acaba ficando mais... O nosso comportamento vai padronizando. Porque, filosoficamente falando, é até uma discussão que tem menos a ver com o código em si, mas mais com a filosofia do código. Quando a gente começa a colocar regras de funcionamento, seja de números, bits e bytes, ou seja, da sociedade, a gente vai criando esses padrõezinhos, né? Por exemplo, todas as crianças entram na escola às 8 da manhã, então os pais fazem o quê? Os pais começam a trabalhar às 8h15. Isso é meio que uma regra, sei lá, internacional. O cara tem filho, põe o filho na escola, ele não fica em casa 6 horas depois para depois ir trabalhar. Ele costuma adaptar o horário dele ao horário do filho. Uhum. É uma coisa que não serve só para um tipo de protocolo, né? O ser humano, ele é regradinho, a sociedade é regradinha em protocolos. Às vezes, acontece de um ou outro sair desses protocolos, seja por um... E as consequências disso, às vezes, são ruins, às vezes, são boas. Então, o que acontece com inteligência artificial é que a gente acaba padronizando certos comportamentos. Às vezes, são os comportamentos que têm mais quantidade, né? Sei lá, como aconteceu com aquele robô que o povo acha que é... O povo chama de inteligência artificial, né? Eu acho que é um robozinho... Qual robô? Eu não consigo chamar de inteligência. A TI da Microsoft. Ah, sim. O bot de Twitter. Ah, o bot do Twitter. Acabou engraçado que a gente não consegue nem chamar de inteligente, né? A gente fala, ah, bot do Twitter. Então, às vezes, assim, por exemplo, agora a gente vê um monte de gente que entrou no Twitter para as eleições. E certas pessoas, não vou nem colocar nenhum tipo de juízo de valor aqui de um lado ou de outro, mas às vezes a pessoa entrou no Twitter porque ela viu que a discussão estava lá. Mas aí, para entrar rápido, ela colocou o nome, sei lá, Silvo2335, que é o nome, sei lá, Silvo233505, nome que o Twitter sugeriu, né? A pessoa entra, copia umas hashtags, dá um monte de retweet, porque não se sente muito à vontade, né, no Twitter, né, igual a gente fica lá falando de meme, não sei o quê. E a pessoa tem um comportamento robótico, né? Eu vou botar aspas aqui, mas é robótico. É uma pessoa que se comporta como todos os bots. Quando a gente pega e automatiza via um protocolo um comportamento que é ruim, sem muita inteligência, e eu vou colocar inteligência no sentido filosófico, a gente acaba criando uma padronização do que é ruim. Por exemplo, todos os pais começam a trabalhar às 8h15, mas ninguém pensou se ia ter vaga na frente da escola para deixar os filhos às 8. Aí a gente tem o quê? Um monte de... Então a gente tem um monte de pai que fica se atropelando para deixar os meninos na porta da escola. Em vez da gente ter pensado, não, olha, certas pessoas podiam entrar às 8, outras às 9 e outras às 10. A gente não otimizou assim, a gente otimizou de uma maneira não inteligente. Então a gente vai precisar fazer um exercício filosófico de saber se a gente está automatizando o que é inteligente e o que não é inteligente. E ainda mais, vamos ter que deixar uma brechinha para o extraordinário aparecer. Por quê? Porque se todo mundo começar a se comportar igual, ninguém vai conseguir quebrar aquele comportamento ruim de deixar os filhos todo dia se amontoar na porta da escola para poder melhorar aquele comportamento. Porque a melhora, o aperfeiçoamento de um sistema, um protocolo que a gente tem em sociedade, ele acontece quando alguém pensa assim, véi, não é muito burro a gente se amontoar às 8 horas do dia? Não era melhor ter 3 turmas às 8, 3 às 10, 3 às 11? E aí a gente chegava em horários diferentes no trabalho? E aí a gente começa a se questionar sobre esse padrão que a gente está automatizando e a gente chega num outro resultado que é mais inteligente. A gente faz uma melhoria do sistema. Infelizmente, a gente tem aí os nossos sistemas, que são os protocolos até hoje em dia, eram até alguns anos atrás, eram a lei. E a lei demora demais para atualizar. E ainda por cima, às vezes, você tem um comportamento estranho e você é considerado, na maioria das vezes, o cara que se acha, mas ele é criminoso mesmo. Mas outras vezes ele não é criminoso, ele é como Einstein, que usava uma meia de cada cor. Então a gente vai ter que fazer essas decisões agora com AI, porque senão a gente mata a inovação, né, o extraordinário, porque tá todo mundo padronizadinho ali, né, homem, mulher. Ah, mas não pode trans. Ah, mas peraí, por que não pode trans? Ah, porque não cabe na minha tabela, não tem esse label, só tem homem e mulher. Então a gente começa a quebrar isso, mas a gente ao mesmo tempo cristalizou demais os nossos protocolos nessa inteligência que a gente achava que era o que tinha na época, né, o melhor que tava tendo, mas não era. Essa reciprocidade que você tá falando, eu sempre achei muito bacana, porque é bem assim mesmo, a gente desenvolve IA tentando se espelhar no que a gente acha que é inteligente, né, que é o comportamento humano, comportamento animal, mas aí acaba que a gente encontra formas de melhorar o comportamento humano quando a gente faz a modelagem. Então, eu concordo total com o que você falou agora. Quando a gente desenvolve IA, é muito recíproco, assim. A gente pode também falar o que a gente encontrou de otimizável na sociedade, tipo, evitar acidentes em porta de escola, que eu admito que eu quase já bati o carro na escola que tem aqui na rua. Um conceito também é dentro de cidades inteligentes, que aí também usando o conceito inteligentes como quem quiser, que é justamente a ideia de otimizar o espaço físico da cidade, que é justamente o que a Yasu comentou. Só que é muito utópico ainda, né? Porque essa criação de microambientes e tal, onde as escolas, as farmácias e tudo tá num planinho. Só que mesmo dentro disso, mesmo você otimizando desse jeito, modelando, não tem uma modelagem que extrapola. Cara, não é assim, nem todo mundo vai viver nessa caixinha. Exatamente, exatamente. Infelizmente, quanto mais a gente protocola, seja com qualquer tipo de tecnologia que a gente tenha, né? A nossa que a gente tem agora é basicamente a lei, né? A lei é o código, como dizia lá o Lawrence Lessig, que é professor da Universidade de Harvard, e escreveu aquele livro Code is Law, ou Law is Code, não sei, porque eu tenho uma pequena dislexia, sempre confundo. Mas vocês entenderam o negócio. A gente vai ter que decidir o que a gente vai usar agora para poder atualizar os nossos protocolos, vamos dizer assim. A gente tem a internet e a gente está enxergando um grande choque entre a lei e o código, né? E o código, para mim, é muito melhor, porque itera muito mais rápido. Então, a gente tem que se livrar da lei, ou então integrar a lei no código. Anarquista. Pois é, tem esse defeito aí, né? Eu sou anarquista. Então, a gente vai ter que dar um jeito de conciliar os dois sistemas, tem que ser rápido, porque a gente está vendo tudo que a gente montou em cima dos nossos protocolos tradicionais ruim, né? A democracia tá aquele negócio maravilhoso. Tipo, a democracia já não tá muito funcionando. Tá aquele negócio que não sei nem se nunca funcionou desse jeito, se ela já funcionou algum dia desse jeito utópico, né? Talvez não. Por isso que eu acredito que se um dia nós pudermos votar em uma inteligência artificial, o código será a lei. Vocês assistiram Love, Death and Robots? Sim. Ah, eu vi. É, Amor, Sexo e Robôs. Uhum. Que tem um episódio onde o iogurte se elege. Episódio maravilhoso. O iogurte se elege, domina o mundo. Mas é bem essa noção, assim. O Alexandre votaria numa inteligência artificial, porque você, eu imagino, né? Porque você já tá completamente desacreditado na humanidade. Não tá dando certo. Vamos tentar algo novo de verdade. How much room do you need to grow a fungus? As mushroom as possible. Eu sempre quis fazer um Google pros juízes, né? Porque juiz é um cara que ele sempre tem que consultar muito e às vezes erra muito também. Uhum. Eles dão uma sentença de quilômetro. Imagina se o cara dá a sentença na hora antes dele proferir, vem um assistente e fala assim: você tem certeza? Você tem certeza que você quer fazer isso? É o cara, tem esses códigos aqui. O artigo X1X, sei lá, e o artigo 247 são conflitantes. Mas é interessante que você está falando, porque na medicina já é bastante usado a inteligência artificial para ajudar os médicos a diagnosticar e prescrever tratamento, né? Isso não é usado ainda no direito, de forma alguma? O direito está num movimento muito doido, eu vou dizer. Principalmente no Brasil, a gente tem uma jabuticaba, né? Eu acho que é o país que mais forma advogado do mundo. Então, o que a gente está fazendo é digitalizar tudo, mas a gente está digitalizando tudo exatamente como era antes. Uhum. A inovação está mais ligada à velocidade e à quantidade, né? Tipo assim, ah, agora temos 500 advogados ligados aqui nessa rede falando com você na hora. Mas a gente não está muito preocupado com, por exemplo, resolver as complexidades do nosso Código Civil, que é muito doido, umas coisas contradizem as outras. Essa que é a diferença. Para fazer diagnóstico, você tem lá febre 39 graus, apareceu aqui com sintoma de manchas na pele. Isso é tudo muito mais bem definido do que a Constituição e o Código Penal, que é super interpretativo, né? Interpretação. Sim. Então, quando você bota um IA para tomar decisão em cima de algo que está aberto à interpretação, é completamente ambíguo, o processo é muito mais lento. Então, não é tão fácil dar um veredito quanto dar um diagnóstico. É verdade. Tem coisas que a justiça faz que dá pra fazer com o que a gente tem hoje em dia, né? Machine learning. Então, sei lá, contagem de quantos dias o preso tá lá dentro. Por que que ninguém desenvolveu ainda uma AI que seria tipo uma grande calculadora, na real? Pra calcular quanto tempo o cara tá lá dentro. A gente tem sei lá quantos por cento de preso que tá lá porque esqueceram os caras lá, que não tem advogado pra ficar contando os dias. Uhum. Mas a gente tem sistema pro juiz fazer XYZ já, que é, tipo, sei lá, descobrir se o cara tem mais tendência a cometer o crime de novo, a ser reincidente. Uhum. Então, eu acho que a gente tá usando pra coisa errada, de novo. É, eu concordo. Olha, esse negócio da inteligência artificial de deputados, eu sei que a Azaghal vota Apple. Já foi tempo, já foi tempo. Já foi tempo? É, aí. Hoje em dia... Até aí, você já tá desacreditado? Já. Tem que votar a Xiaomi, gente. How much room do you need to grow a fungus? As mushroom as possible. Eu queria meio que listar o que a gente tem visto de maior inovação de inteligência artificial hoje em dia, para que a gente possa partir dali para frente. Uma delas são os carros autônomos, né? Eles estão avançadíssimos, já chegaram às mãos do público geral, ou seja, não são só protótipos. Geral não, né? Não. Dá grana aí para... Uma grana boa para ser geral aí. Qualquer um que possa comprar um carro autônomo, compra, entendeu? Isso, mas não é geral. Não é geral, mas... Geral é smartphone. Mas já tem Uber. Já tem Uber sendo testado. É, mas o Uber sendo testado, né? Uai, mas já tá pegando corrida. Então, de certa forma, é acessível. Então, mas assim, o público geral, o cara, você olha aí um monte de vídeo de gente de Tesla prevendo acidente antes dele acontecer, né? O cara tá no cruzamento, ou então, porque o Tesla tem um monte de, além das câmeras, tem 8 câmeras, 12 sonares, mas isso aí eu também faço. Fico na porta da boate ali, o cara sai da balada, meio trocando as pernas, entra no carro, isso vai dar merda. Eu tô falando o seguinte: se você procurar na internet, você vai ver o vídeo de uma autoestrada e aí de repente você vê o aviso de colisão do Tesla, a câmera tá dentro do Tesla, fazendo tudo. E aí quando você vê o carro lá na frente, do carro que tá na frente, freou e o carro que tava na frente do Tesla bateu. Agora você imagina isso no trânsito de São Paulo. E aí o Tesla mesmo freou antes, e tem outros de acidente que o carro freia no cruzamento antes do cara vir capotando e o cacete e tal. E aí, tipo assim, a ideia é o seguinte: uma coisa é o carro tá cheio de câmeras, sonares, radares, isso é uma coisa. Outra coisa é ele ter uma inteligência lá dentro que possa usar todas essas informações em um tempo absurdamente rápido pra fazer interpretações, né? Não só de navegação, mas principalmente de segurança, né? Uhum. Isso pra mim é uma coisa incrível, avançadíssima e, assim, só depende de regulamentação pra que a gente entra em uma era de caminhões autônomos e frete, etc, e carros, Ubers e etc. Não, e do ponto de vista de segurança, não tem nem comparação, né? Quem que se confia mais, o ser humano dirigindo ou a máquina, assim? O Marco Gomes até falou um dia no Twitter, eu achei muito engraçado, ele falou isso, mas é verdade, os nossos netos, vão falar, esses caras eram loucos, eles dirigiam na mão, isso é completamente inseguro. E vai ser verdade, porque ninguém vai mais pensar a ideia de dirigir na... você dirigir. Você tá confiando demais nesse futuro, cara. Você não confia, não? Eu confio no futuro Mad Max, onde a gente não dirige, a gente tá morto. O Jarvis vai dirigir pra você no futuro Mad Max. Não vai, você tem que saber passar marcha. Se você não sabe passar marcha, você morre no futuro Mad Max. Os americanos todos morreram. É muito distante, assim, eu cansei de assistir palestras sobre carros autônomos, isso aqui, mas é fácil se testar um carro autônomo em São Francisco. Eu quero ver você substituir os carros por carros autônomos em São Paulo em 20 anos. Não vai substituir por causa de coisas, de problemas sociais, por causa de economia, porque vai subir demais o preço preço dos componentes para fazer o carro ser autônomo e elétrico. Então, assim, algumas tecnologias a gente talvez não precise no país, em países em desenvolvimento. Algumas tecnologias não vão chegar. Fim. É, talvez a gente precise de ônibus autônomo em São Paulo. Isso pode ser um início, um começo, né? Mais do que isso, eu acho que o maior problema vai ser o componente humano mesmo, que as pessoas... Tipo assim, imagina que um ser humano, um médico, vai, um médico humano e um médico inteligência artificial. Se um médico humano mata um paciente, ele chega com os olhos marejados, ou qualquer coisa assim, falando, eu fiz tudo que eu pude, eu não consegui, eu realmente tentei e tal. Se um IA mata um paciente... Deu ruim. A pessoa fica louca, enlouquecida, porque confiou a vida do meu filho na mão dessa máquina. Uhum. O mesmo vai acontecer com o carro, sabe? Tipo, se um carro autônomo causa um acidente, como foi com o Uber autônomo lá. É. Nossa senhora, que absurdo e tal. Mas se o Azaghal quer um futuro Mad Max, assiste uma série que chama Sonhos Elétricos de Philip K. Dick, é o Electric Dreams. E lá eles mostram um futuro que é tanto distópico quanto utópico ao mesmo tempo, porque tá todo mundo fudido, tá todo mundo, assim, a humanidade acabou, mas as fábricas autônomas e os carros autônomos, tudo continua funcionando, tipo, a despeito da catástrofe que o mundo tá. Então é um mundo completamente automatizado, mas a humanidade tá fudida. Então você tem os dois problemas aí. Olha aí. O que me faz lembrar que a gente devia estar falando de problema de pobre, porque os problemas que a gente vai ter no futuro em países em desenvolvimento é o credit score. Uhum. E aí regulando quanto você pode gastar, velho. Imagina. Olha aí, é verdade. Você vai pagar a conta do cinema com a gatinha e a AI vira e fala assim, ó, esse é o seu limite de gasto. Tem R$1.000 na sua conta, mas a gente não vai deixar você gastar, senão no mês que vem você não dá conta. E aí? Pô, muito brasileiro queria ter R$1.000 na conta. Se a inteligência artificial falar isso, né, o cara chora. Porra, obrigado. O cara chora. Nunca tinha tanto dinheiro na minha conta. É daquele banco roxinho que você vai passar o cartão de crédito, ele fala, opa, que pena, vou aumentar aqui pra você. É, a tendência é ele te dar um limite até você se enforcar com sua própria corda. É, mas tem outras tendências também, do banco falar assim, ó, esse R$1.000 aí é melhor você guardar pro mês que vem. Se você quiser, eu te ofereço um dinheiro aqui, eu te empresto, num juro menos baixo do que se você entrasse no seu cheque especial gastando esse dinheiro. Isso é bem real, né? É bem real. Você pega um empréstimozinho, aí no mês que vem a AI te dá um jeitinho, até que a AI um dia vira pra falar assim, olha, se você cancelar a sua assinatura da Netflix, você economiza um dinheiro, você quer que eu faça isso pra você? Aham. Mês que vem você volta, aí você, não, eu tô nem aí, eu quero ficar no vermelho, velho, tô nem aí. A gente tem tanta tendência a ficar dependente que é capaz da gente nunca mais nem saber quanto tem na conta, né? A IA vai liberando o seu crédito ou dizendo, não, acabou, se vira aí, é isso aí. Se vira aí. Mas olha só, assim, as pessoas, elas têm tão pouco conhecimento de finanças e aplicação no dia a dia das suas próprias finanças que eu vejo com otimismo uma AI que possa, não controlar, mas que possa, ao menos, orientar, tendo tantos inputs do seu histórico de crédito e gastos, etc. É que hoje você consegue identificar, os sistemas identificam se você gastou para comprar combustível, alimentação, lazer, transporte, etc. Então, tipo assim, eu imagino que esse universo de dados que você gera com o seu consumo possa criar um assistente extremamente personalizado que vai entender muito mais de finanças do que você e possa te dar conselhos que valham a pena. Vocês veem isso com mais pessimismo ou... Porque eu vejo com otimismo, eu acho que é maneiro a ideia. Eu acho a ideia maneira. Só que na hora de implementar, a gente vai ter que cuidar do outro lado, que é o lado, sei lá, dos bancos olhando pra isso e falando assim, opa, peraí, o juro do cartão de crédito nesse país é 400% ao ano. Como assim você vai me tirar essa oportunidade agora com essa AI? Não vai, não. Uhum. Você só vai entrar no meu banco, você só pega o meu dado se você oferecer esse créditozinho aqui pra esse cara aí. É, meio que já acontece hoje em dia com a galera que fica te ligando, oferecendo serviços que não servem pra nada, além de dar dinheiro pro banco. Vai ser uma AI fazendo isso pra você também. Ou seja, a AI ser enviesada nos interesses das instituições, né? Não no seu interesse. Até porque quem é que vai fazer essas inteligências? Provavelmente é o setor de finanças, são os bancos que vão desenvolver. Então vai estar enviesado para os interesses do banco, lógico. Ah, gente, futuro cyberpunk, eu só vejo isso cada vez mais. A gente tá realmente caminhando. A não ser que os muito doidos falem assim, não, então agora é o seguinte, democracia vai ser assim, deputado, você só vota nele se você tiver um AI pra te ajudar. E quando você vai clicar naquele deputado, pera. Se você votar nele, nossas projeções são essas. Daqui a 50 anos não tem mais Amazônia. Você tem esse... Meu Deus! Eu tô apaixonada por esse AI, eu preciso dela. Você quer mesmo fazer esse negócio? Faça, mas olha... Gente! Tanta bobagem que dá pra falar agora, mas eu vou me segurar, gente. Ai, ai. Não, mas dá pra desintermediar, vamos dizer assim. Eu acho que mais pessoas vão conseguir fazer AIs. Não é uma ciência tão complicada. Quer dizer, assim, lógico que fazer um carro que dirige sozinho é complicado. Mas eu digo assim, um negocinho ali, um scriptzinho que junta dados de X, X, Y fonte, eu acho que mais gente vai conseguir fazer essas coisas, né? A gente tem uma geração inteirinha aí chegando que tá sendo educada com essa comanda, né? Aprenda a codar, senão você não vai ter emprego. Uhum. Já tem muita coisa de prateleira hoje em dia, que é pronta pra usar. Pronta, né? Pra usar já. Então essa galera já nasce codando e já pega pra mexer. Uhum. É como se você juntasse vários módulos e criasse uma parada nova, é isso? Exatamente. Tipo, o Uber, por exemplo, ele é só um apanhado de várias tecnologias que estavam disponíveis, tipo geolocalização no celular, intercomunicação entre um prestador de serviço e um cliente, e tipo assim, junta tudo isso e você criou esse serviço. Só com coisas que já estavam disponíveis. É, então mais coisas, tipo, você vai fazer um sistema de detecção de face. 4 anos atrás... era extremamente complicado você codificar uma rede neural para poder fazer identificação facial. Hoje em dia você abre, é quase você abrir um programa e falar, que vocês brincam até, né, do botão importe detector faces 1.0 e você já vai fazer aquilo funcionar, sem você precisar ter o conhecimento por trás do sistema arquitetural da rede neural. É tipo, em vez de você, ou você pensar no sistema mais simples, marceneiro, você pode ter um marceneiro, que o cara vai lá que corta a árvore, corta os pedaços de madeira, faz as tábuas e monta o móvel, ou o cara que vai lá na loja de bricolagem e compra já as madeiras já prontas e já monta o móvel dele facilmente com kit de montagem de móvel. É mais isso, a gente tá cada vez ficando mais um sistema que tem coisa de prateleira que te permitem fazer isso muito rápido. Uhum. A gente tá falando sobre esse negócio de assistentes, né? Vocês viram sobre essa startup nova do Elon Musk aí, a Neuralink, que é... Eu não vi. Ele basicamente... Ela faz alguma coisa, só golpe de marketing dele. Assim, que o lance a chama dele é um negócio de passar piche no telhado das casas. Não. Tá ligado? Que o lança-chama não é um lança-chama? O lança-chama não é um lança-chama. De fato, não é um lança-chama. Mas ele falou que, publicamente, não é um lança-chama. E vendeu isso. Mas ele falou que não era um lança-chama, mas como um golpe de marketing. Que ele dizia que não podia enviar um lança-chamas pelo correio. Ele não deixou claro que não era um lança-chamas. Não, tecnicamente não é um lança-chamas. Mas ele não falou exatamente isso. Não, mas ele falou. Ele fala, publicamente, ele fala, não é um lança-chamas. É, mas ele não fala tecnicamente não é um lança-chamas. Ou isso aqui é uma ferramenta de uso que você pode comprar $10. Então, é isso, que ele só botou um skin bonitinho em volta. Isso ele não fala. Ele fala, já ele fala. Eu botei um skin, tô cobrando os olhos da cara. Falou antes, numa entrevista com o Joe Rogan. Ah, mas aí, não. Nessa entrevista específica ele tava, né? Foi alterado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Neuralink, pela apresentação, pelo que eu entendi na apresentação, é o seguinte, eles têm um sistema de colocar eletrodos no seu cérebro, de uma forma pouquíssimo invasiva. Hoje em dia existe, essa tecnologia já existe, né? Tem gente que utiliza disso pra ouvir melhor, pra enxergar melhor, outras coisas, motores que eu não entendo e tal, mas ele basicamente, eles abrem um buraquinho no seu cérebro, como se fosse um buraco do tamanho de uma rolha e no seu crânio, né? Pra ter acesso ao cérebro. Trepanação que chama tipo, isso. Uma trepanação. Isso é pouco invasivo? Abrir um buraco do tamanho de uma rolha? Comparado à forma de você colocar eletrodos no cérebro, esse tipo de equipamento hoje em dia, é muito menos invasivo. E aí o que acontece? Trepanação, que tem gente que faz isso pra ter barato, você sabe, né? É verdade. É a lenda urbana que você... Não é lenda urbana, é verdade! O cara faz um buraco no coco e aí o corpo fica o tempo inteiro tentando segurar a onda daquele buraco na cabeça e a pessoa fica tendo barato, é verdade. Meu Deus. É verdade. Trepanação que chama. Aproveita e bota um eletrodo nessa pessoa, pronto. Então, pois é, esse cara já tá com meio caminho andado aí. Aí a tecnologia é o seguinte, o robô consegue inserir milimetricamente entre os vasos até milhares de conjuntos de eletrodos. Mas pra que eu quero isso? Pra você usar como base de um monte de aplicações, que podem ser você... Voar? Não, é tipo assim, hoje em dia você controla as coisas com seus dedos. Ah. É, amanhã você vai poder pensando, entendeu? Aí eu vi vantagem. Entendeu? Porque isso é uma parada... aí eu vi vantagem, porque eu não gosto de falar. Pô, ele pode fazer pegar um serra-copa aqui já... Ele sabe fazer uma leitura dos seus ondas cerebrais e o cacete e a atividade entre neurônios e tal, e transformar essa leitura em inputs pra alguma outra coisa. Pode ser você controlar o mouse, pode ser você... Não, me dá uma coisa de verdade. Você pode, o mouse. Você pode, por exemplo, você tem problema motor, você não consegue mexer, tipo o Stephen Hawking. Você pode escrever com a sua mente. Uhum. Escrever um texto no computador. Se a mente começar a pegar tudo que a gente pensa, fudeu. Fudeu, fudeu mesmo. Então, mas aí... Qual é o filtro? Porque aí acabou a privacidade mesmo, amigo. Tu tem o Elon Musk dentro da tua cabeça. não, pera aí. Só pra fazer aqui uma coisa aí, ser nacionalista, já que tá na moda. Essa tecnologia aí do Elon Musk, a fundação desse negócio aí dele é o nosso querido Miguel Nicolelis. Sim. Brasileiro. Com aquela história de ler a mente do macaco, que ele que inventou no laboratório dele. Tá muito longe de acontecer. Não sei se vocês já ouviram do médico doidão que abriu a própria cabeça dele em 2014 pra colocar uma interface dele mesmo. Ficou doido? Caraca! Não sabia disso. Phil Kennedy. Ah. Lê a história dele. Ele ficou tão obcecado com essa coisa que ele pediu pra um outro médico operar ele e ele pagou $30 mil pro amigo, pro amigo dele fazer isso. E ele era um neurologista muito famoso e tava nessa pira em 2014 de avançar o projeto dele. Obviamente, ele não foi nenhum voluntário. Ele fez a cirurgia e danificou bastante o cérebro dele e hoje em dia ele não conseguiu mais voltar a ser o cientista, o médico que ele era antigamente. Mas tem a história dele na internet e é incrível. Que loucura! Ele operou, ele se botou na fita e falou, não, vou fazer em mim mesmo. Mas cara, então a galera que recusou não tava tão errada assim, né? Não, imagina mas... o que operou ele. Tipo de amiga esse. Beleza, vou abrir aí e vou botar um pendrive na sua cabeça. É, mas imagina. A gente chama ele de doido, mas a bactéria que causa gastrite foi descoberta sim. É. O médico que descobriu a H. pylori, ele fez uma culturazinha, bebeu e falou deu gastrite. Isso, oh, se o que ele fez tivesse funcionado, a gente não ia estar chamando ele de louco. A gente ia falar, nossa, que gênio, ele apostou e conseguiu. Desculpa. Minha culpa, o cientista não é doido. Eles são visionários, mas o cara se colocar na fita pra um rolê desse... É muita visão, é muita visão. Você podia, sei lá, fazer um negocinho ali, simulação, não. Ele se operou. Depois procura sobre ele. Pra cada visionário tem 50 loucos. Mas o que me impressionou nessa história toda do Neuralink, assim, é um avanço em uma tecnologia que já existe. Já tem ciborgues, né, que a gente pode chamar de ciborgue. Um cara que tem um braço mecânico, um robótico que ele controla através da leitura de impulsos cerebrais, através de um desses implantes no cérebro e tal. Isso é uma parada mega... E aquele cara aqui na Campus Party que tinha câmera... Ele era daltônico. Isso, é. A câmera enxergava as cores das coisas e informava o som, né? Através de som pra ele as cores. E foi ele que fez, né? É uma tecnologia dele. E ele tem um implante no cérebro, a parada tá ligada no cérebro e ele usa a parada mega cibernética, cara, é muito maneiro. Uhum. Legal. Ele chama Neil Harbison. Assim, se a gente tá chegando num nível avançado... Mas eu acho zoado isso vindo do Elon Musk. Por quê? Eu não confio no Elon Musk. Você não confia? Você já viu aqueles foguetes pousando, cara? Não confio nele especificamente, entendeu? Eu não gosto muito do Elon Musk porque ele é um grande marqueteiro no fim das contas. Ele é marqueteiro. Mas ele entrega. O Nicolelis faz esse negócio há anos. Ele botou 3 macacos pra controlar um joguinho só. Tipo, eles colaboraram com o cérebro. O Nicolelis não é um exemplo de pessoa com altos padrões de ética e propaganda também. Não vamos começar com a agressão. Então, assim... teve umas polêmicas aí no negócio do laboratório dele, isso aí, a gente sabe. Saiu uma coisa. É, o Nicolelis, ele, por sorte dele, é um cara que sabe fazer muito marketing também. Ele não chegou a ser tão rico quanto o Elon Musk, mas ele é um cara que soube muito bem se vangloriar de se vender por coisas que não foram exatamente ele que fez, ou que não era o que ele tava dizendo que ia fazer. Não, mas aí é a escola do Thomas Edison também, né? Então, o meu problema não é nem o cara ser marqueteiro e se vender, isso todo mundo é, todo mundo tem que ser no final de alguma forma, que senão você nem, as pessoas nunca sabem quem é você, no real. Mas o Elon Musk tem uma parada, é feeling só, meu. Ele tem uma cara, assim, de um cara que, porra, sabe... Porra, cara, você tá olhando pra cara dele no feeling. Sabe, você vai estar com o chip do Elon Musk na tua cabeça, dentro do carro dele, daqui a pouco teu olho fica vermelho e tu... sabe qual é? O Elon Musk vai ser o nosso primeiro super vilão. É tipo isso, isso. É verdade, ele tem tudo pra ser um super vilão, velho, é verdade. É, então, mas independente de ser do... Assim, é por acaso, é que tô falando, isso é um avanço nessa área, mas que por acaso... As paradas que o cara tá inventando. Mas... chip pra controlar a cabeça, carro que vai sozinho, lança chamas, lança foguete, cara, isso junta isso tudo. É um plano diabólico de James Bond. Não, né? Mas você pega o chip e reverte, ele controla a tua cabeça, tu acha que não? Ele tem a OpenAI, que é pra poder desenvolver inteligências artificiais melhores. Então você vê que ele tá fechando o plano já, né? Tá, cara, tá bonito. Eu não caio nessa história, não. Mas assim, tira ele da equação, pensa só na tecnologia. E vamos dizer que tem um concorrente que faça, que avance ainda mais. Imagine isso em 50 anos. Ah, se fizerem isso e tem que furar minha cabeça, eu já tô achando ótimo. Porque você pode furar a cabeça... Eu acho que não precisa furar a cabeça, não. Acho que no futuro a gente vai ter um negocinho grudado e eu gosto da ideia. Não, outro dia eu perguntei pro meu filho, ele tem 11 anos. Eu falei, e aí, Nicolas, mas aí a gente tava vendo filme de sci-fi e tal. E aí, você gostaria de ter uma perna substituída pra correr mais rápido? Não sei o que. Ele falou, ué, as duas. Eu aqui pensando em aumentar a minha inteligência com um eletrodo e as crianças de hoje querendo substituir a perna. Então, não sei. Eu já falei isso, já cansei de falar isso. Que eu dou um olho meu por um olho biônico que filma em 24 horas. Não precisa, não precisa nem ver no escuro, nada disso, não. Dá os dois. Não, os dois não, porque a gente tem que ter sempre um backup. Mas... eu dou fácil. Tiro o olho e boto a câmera no lugar mole. E se for do Elon Musk? Aí não. Porra. Aí não, se for da Apple, sim. Não sei. Vamos ver as políticas. Mas do Elon Musk, aquela carinha dele de otário. Meu amigo. De otário nem nada. A cara, só a cara. Assim, é que negócio da privacidade. Se eu voltar, um olho cibernético estaria subindo tudo que você vê pra nuvem. Ah, mas eu posso, olha que maneiro, eu posso ter um olho cibernético e gravar tudo que eu tô vendo e usar um tapa-olho. Não, mas... E o tapa-olho pode ser uma gaiola de Faraday pra bloquear sinal quando for necessário. Puta que pariu. Não, velho. Mas se for o olho eletrônico da Xiaomi, a China inteira vai saber o que você tá fazendo também, exatamente. Né? Exatamente. É, tem isso. Inclusive, até o próprio querido aí da Zagal, Elon Musk, uma das empresas dele fez um sistema de fazer fake, vamos dizer assim, que é o GPT-2, que ele gera texto, assim, de maneira maravilhosa. Cara, o Elon Musk, ele é um deepfake. Ele. Ele não existe. Aquela pessoa é algum outro cara que tá ali, tipo, é o Steve Jobs que não morreu, ou o Michael Jackson, sabe qual é? Que tá querendo dominar o mundo e criou esse cara, Elon Musk, que deve ser algum anagrama pra alguma coisa. Tem até um nome estranho, né? Elon Musk, que porra de nome é esse? Quem se chama Elon? Elon Musk. O GPT-2, ele é uma coisa bizarra. Pra quem não sabe, o quê? Existem técnicas de inteligência artificial de gerar texto ou de gerar qualquer coisa, né? Então você ensina a máquina o que são gatos, como é que gatos se desenham, como é que você mostra fotos deles, e aquela máquina vai começar a aprender a gerar fotos de novos gatos que ele nunca viu antes. Ela começa a inventar coisas. É o que a gente chama de redes generativas. E até deixar que um dos caras, dos criadores dos modelos mais famosos de redes generativas, é um grande amigo meu. Então é bem legal, assim, que é um cara... Não, o Gun, o outro. Caralho, esqueci o nome. Os Variation Autoencoders, o autor... Ah, tá, os Autoencoders? Os Variation... Era amigo do cara das Guns, eu ia visitar você agora. Não, então, não das Guns, mas... Gun aqui. Dos Variation Autoencoders, um dos autores, é amigaço meu, assim, amigo próximo. Caramba. Mesmo. Então, são áreas que elas estão surgindo, que é essa capacidade de você criar coisas, você ensina a máquina um determinado padrão e a máquina vai gerar novas coisas a partir dali. E daí, com isso, teve agora essa coisa do GPT-2, que foi um sistema que até uma das empresas do Elon Musk criou, que é a OpenAI, que ela permite você criar textos, mas ela cria textos tão bons que eles ficaram com medo de liberar o código completo na internet com todo o treinamento, porque eles ficavam com medo do que isso poderia gerar de fake news, por exemplo. Você poderia gerar 4 trilhão de notícias falsas que parecem escritas por humanos em segundos. E tem dois agravantes no GPT-2, que é assim, você pode gerar notícias sobre o que você quiser. Então tem um exemplo que eles colocam lá, reciclar faz mal pro mundo, isso é a entrada da rede. Aí a rede criou um texto, tipo assim, por que que reciclar faz mal pro mundo? Porque reciclando você gasta mais dinheiro, isso é ruim pra economia, e não sei. Aí a criou esse texto. E criou até o nome do cientista. É muito louco. Então, você pode fazer isso com texto, você pode fazer isso com vídeo, você pode fazer isso com som. Então, existem alguns modelos generativos que mostram o vídeo de uma pessoa, sei lá, passando, batendo uma marretinha na grama, no chão, na parede, e pelo aprendizado ela consegue saber qual tipo de som ele tem que fazer para cada um dos tipos de lugar que ele tá batendo. Quando você começa a entrar nesse tipo de coisa, olha a situação que a gente tá falando. Antigamente, a gente pensava que, pô, vai ser muito difícil você gerar um sistema que você saber se a pessoa tá falando a verdade ou se ela tá mentindo. Que alguém vai poder gerar uma notícia falsa e você não vai poder saber. Só que eu acho que a gente tá chegando numa situação com essa facilidade de se fazer coisas que nem é isso. A gente não vai nem mais ligar pra notícia, porque tudo potencialmente vai ser falso. Sim. Porque a quantidade de coisas falsas vai ser ordem de grandeza maior do que as coisas verdadeiras. Então toda a nossa noção de o que é uma imagem verdadeira, o que é uma imagem falsa, o que é um texto verdadeiro, o que é um texto falso, vai tudo ruir com essas coisas que estão surgindo, assim. Caraca, aí o achismo vai tomar conta, né? Que já tá tomando, né? É, sim, sim. E a única vacina pra isso é pensamento crítico e ceticismo. Não, se tudo é mentira, nem isso funciona mais. O Jovem Nerd até derrubou o ombrinho aqui, mas é verdade. Não, mas cara, você quando você critica tudo e você não sabe onde achar a verdade, fodeu. Pensamento crítico não é criticar as coisas, tá maluco? Não, cara? Pensamento crítico não é criticar. Você tem que pegar a palavra criticar e avaliar como você tá usando ela. É, de você ter um filtro lógico, racional e baseado em ceticismo, é isso. Mas quando tudo que tá em volta de você é fake, você não tem como se orientar, fodeu. Não, mas você... Esse é o problema, porque cognitivamente é muito difícil, você gasta muita energia pra segurar uma notícia falsa. Isso cansa muito você de olhar uma notícia e pensar isso é falso. Isso, gasta muita energia, você ficar duvidando de tudo o tempo todo. Agora imagina que você tá imerso numa situação onde tudo que você olha pode ser falso. Você abre um site, ele pode ser gerado com baseado nas suas preferências notícias falsas pra você. Com vídeos falsos, fotos falsas, canais do YouTube falsos, tudo isso sendo gerado pra você a cada instante. A quantidade de energia que você vai gastar pra poder ser cético nesse ambiente é gigante. Gigante? É, então, daí chega a questão. Daí é muito capaz que a gente dê o shutdown que a Yasu falou antes. Você vai falar, meu, foda-se. Isso nem é futuro, isso já tá acontecendo. O Slow, o canal do Slow, fez um vídeo maravilhoso, porque o que rola é que hoje em dia as propagandas que você recebe, elas têm um pouco disso, né? Elas são moldadas pra você. Então, o que se fez muito nas eleições nos Estados Unidos foi enviar como propaganda, né, como post patrocinado, notícias fabricadas que atingissem diretamente o seu medo. Então, se você é uma pessoa que tem medo, sei lá, da violência, falava, político tal é a favor das armas, por exemplo, entendeu? Então, mandava pra você uma notícia fabricada do que você tem medo, que aí você não vai querer votar naquele cara. Fabricada, não necessariamente totalmente falsa, mas pode ser enviesada, com meias verdades distorcidas, exatamente. Distorcidas, exatamente. Acho que é um termo melhor. É, meu amigo. É, gasta energia. O cérebro fica cansado. Exatamente por causa disso que eu tô cada vez mais pessimista no que vai ser o futuro. Tipo, eu tô nessa área de inteligência artificial desde o boom do data science, sei lá, 2011, 2012. Comecei um pouco antes de trabalhar com isso. E no início eu ficava fascinado com a ideia das personalização, com tudo isso que vai acontecer. E cada vez mais esse fascínio vai sendo substituído por preocupação. Como é que isso vai ser lidado? Com que isso vai acontecer? Porque cada vez mais você começa a ver como é fácil isso se alterar. Mas assim, não tem controle. É isso que é a parada. Eu não tenho como controlar. Porque nós que somos pessoas que temos mais senso crítico... Ou que somos críticos, Jovem, né? Mais senso crítico. A gente tem lapsos de compartilhar fake news, sem querer. De receber uma foto, uma manchete e passar adiante sem conferir. Sim. Porque, não. Isso aqui com certeza é verdade. Você nem conferiu. E aí não era. A gente cai nessa. Todo mundo cai nessa. A tendência é realmente você estar cercado de mentira. Escolher só o que é mais conveniente, sei lá. Eu não sei. Acho que a gente uma hora vai ter que se tocar de que a gente vai ter que concordar com os protocolos, mais ou menos, assim, de novo. Então vai ter que dar uma atualizada. E aí, assim, a gente vai ter que discutir a partir das consequências do código, quais são os novos códigos que a gente vai começar a seguir. Tipo assim, quando a gente era feudo, o dono do castelo podia reivindicar a primeira noite da noiva, né? Aí com o tempo o povo evoluiu, falou, não, realmente isso é um absurdo. E a gente vai ter que fazer um contrato novo e falou, ó, realmente certas coisas a gente vai ter que deixar pro passado. A gente vai ter que deixar pro livro de história aí. Rede social, acho que a gente pode deixar passado já. Assim, hoje pode deixar, isso pode deixar. O problema com isso, se você for pensar em teoria de jogos, é muito fácil pro cara que quebra essa regra se dar bem. Ah, sim, com certeza. Então, tipo, pra que você tenha um contrato social, o cara que quebrar vai ter uma vantagem grande. Então, existe um incentivo natural. Já acontece. Pra você quebrar o contrato natural, mesmo que a gente crie o contrato de falar, não vale usar isso pra gerar notícia falsa. E o ceticismo é a única vacina. Gasta energia, é trabalhoso, mas senão a gente simplesmente aceita que, você é mais um habitante da idiocracia e foda-se, entendeu? De novo, a gente pode ter umas consequências que a gente não tá sabendo. Por exemplo, eu tava lendo que o Brasil isso é notícia, tipo, atual, não é? Tipo, do começo do semestre. O Brasil é o primeiro no ranking internacional de países com maior número de pessoas que têm ansiedade. E é o quarto com número de pessoas em depressão. Então, claro, a gente tem violência, a gente tem várias coisas aí, motivo, né, pra ansioso e depressivo. Mas até onde vai isso? Até onde a gente consegue esticar a corda, né, do brasileiro? Eu acho que esse sofrimento psíquico também é uma consequência do que aconteceu e esse cenário das fake news, né, que foi muito espalhado no Brasil sem controle nenhum. É bem diferente do cenário de fake news dos Estados Unidos, que foi contido de uma certa maneira, ele se conteve e agora tá tendo mais e mais ondas de contenção, né, YouTube apagando conteúdo que faz harm, que não concorda com os termos de uso. Então, assim, eu acho que tudo tem um limite, né? A gente tá esticando a corda, ela arrebenta. Todas as épocas que a gente atualizou o contrato social no mundo, na história da humanidade, a corda arrebentou. Aonde que a corda vai arrebentar é que são elas, né? Se a gente vai, sei lá, uma distopia muito louca, que todo mundo vai estar controlado por AIs, até que alguém vai nascer e vai se recusar a ser conectado nessa rede e vai liderar uma revolução e matar todo mundo. E a gente vai ter um monte de robô assistente, aí vai ser smooth, né? Vai tipo suave, tranquila a transição. Se vai ter um monte de robô assistente, também não vai ser tranquilo, porque vai ter resistência, os caras que querem controlar o comércio mundial e os bancos vão querer evitar isso de acontecer. Então a gente vai rolar, essa corda vai arrebentar. Eu não sei se tá arrebentando agora, se isso é parte do processo de arrebentar a corda. Eu acho que é parte do processo. Eu acho que ainda vai arrebentar, mas a gente tá num processo de esticar bastante. É que a gente, essa parte de fake news, deepfake, todo esse tipo de parada, ela só tá agora num nível acessível. Esse que é a parada. Porque ela já existe há muito tempo, sabe? Em várias esferas. Jornal sensacionalista, por exemplo, nada mais é do que isso. O cara bota uma manchete maluca, qualquer merda na capa, e quando você vai ler a notícia, a matéria, não tem nada. Nada do que tava escrito na capa tá dentro. Eu só queria vender o jornal, sabe? Uhum. Se a gente pensar sistêmico, a gente pensa assim, inventaram a privada, e aonde implementou um monte de privada, a gente acabou ficando com outro problema, que é onde botar aquele monte de esgoto da cidade inteira, né? Tipo, onde é que bota? Outro problema, não só esse problema, como um problema gravíssimo, ainda mais com junta privada e smartphone, que é hemorroida, isso é verdade. Você pensa assim, um monte de gente agora tem internet, é igual espalhar a privada, e aonde que a gente vai botar, onde é que vai tratar esse esgoto, né? Então, a gente tá... Você quer que eu te fale mesmo? Qual dos esgotos que você tá falando? A gente vai ter que descobrir uma tecnologia limpa aí pra... E não tão limpa assim, porque vai virar matéria do jornal, do Fantástico, né? Que o smartphone tem mais coliforme fecal que a tampa da privada. Então, gente, mas é isso. O esgoto da internet não é tratado e isso tá gerando doenças. É igualzinho que aconteceu em Londres. Nossa, que bonito. É uma analogia excelente. E aí, alguma hora, alguém vai ter que limpar o rio Tamza e fazer um tratamento de esgoto. Entendeu? Alguém. Ou não, ou você vai tomar banho do lado do defunto. Que é o que acontece hoje em dia. Eu não queria falar do Tietê, mas... Mas esse assunto eu acho que é pra um outro Nerdcast, que ele é bem mais profundo, cara. É verdade. Ainda tem muita coisa vindo aí, muita parada que a gente nem tá vendo aí, cara. É a China. A gente tem que ir na China pra voltar com... Enquanto que a gente conhece uma galera que foi pra China e voltou com, tipo, caralho, é outro universo. Né? A gente não faz ideia. Há uns 4 anos atrás, a China fazia mais viagens do Uber local deles, que umas 2 vezes, do que o Uber fazia no mundo. Então, meu Deus! Por dia. Então, você tem ideia, é um mundo à parte lá. Outra parada. A China não precisa do mercado mundial. Essa parada. O mercado mundial precisa da China. How much room do you need to grow a fungus? As mushroom as possible. eu li um texto bem B, assim, de uma galera que era de sci-fi lá do tipo B, que era uma galera que inventou uns nanorobôs que grudavam na hemácia e aí guardavam os dados da galera nessas hemácias. Então não tinha mais nuvem. Imagina fazer o deploy do Kubernetes e você mesmo, assim, tipo isso. Isso é bem real, eu tô ligada, que você armazena em DNA, armazena em célula. Aí sim é legal. Aí acabou esse negócio de privacidade, não privacidade. Como você armazena dado em célula? DNA é código. Então, pensa assim, no fim das contas, tudo que você vê na internet é binário. Tudo que você tem no computador é binário, é 0 e 1. DNA é código também. Então, tem formas de você codificar, interpretar, né, o que tá escrito no DNA e ler como dado. Dá pra armazenar fotos, vídeos, o que você quiser, contanto que você tenha bits o suficiente, né, que é cadeias de DNA suficiente. Mas você não... Caraca, isso é muito louco. Peraí. Mas você não modifica nem altera o DNA, você simplesmente cria... É como se você iluminasse um caminho entre várias moléculas de DNA pra, quer dizer, esse caminho é um arquivo, é um JPG, é isso? Não, então a gente teria que chamar um cientista de biocomputação, eu acho, daí uma cientista pra formação, porque, por exemplo, o CRISPR, ele modifica o código do DNA, mas ele é... Até onde eu entendi, que aí também é pedir demais que a pessoa entenda também de biocomputação, até onde eu entendi, ele é uma outra, é um pedaço de uma outra bactéria que veio de uma fermentação e que eles descobriram que consegue modificar o DNA com base num processo biológico, porque o DNA não é binário, né? Ele é uma fita um pouco maior, a combinação é completamente diferente. E CRISP é utilizado para você fazer a injeção de um pedaço de um DNA externo num outro organismo, como eles fazem as coisas transgênicas, né? Então, para isso, eles realmente descobriram que existe determinados tipos de bactérias que são capazes de cortar um pedaço específico do DNA. E daí, com isso, você consegue fazer essa troca do tipo de DNA que você está fazendo. A questão complicada aqui que a gente está falando é que pode dar merda, né? A questão complicada é que você pode virar um mutante, né? Exatamente. Você pode virar a bola monstro de câncer. É isso que pode acontecer. Ah, eu queria só salvar minha senha do banco. Você nasce um tumor gigante. Não, mas ainda não tá sendo feito em humanos, não, gente. Não é como se eu injetasse na minha perna aqui, assim. Olha que a gente tá se aproximando. Era só o One Password 3.0 que deu errado. Olha que a gente tá se aproximando muito da reprogramação de DNA para o sucesso dos coaches. Mas ela, muito perigoso. Mas só fica perigoso se ela for quântica. Aí já era. Mas teve os bebezinhos chineses que eles aplicaram o CRISPR, não foi? Até a galera sofreu reprimenda lá da galera do Conselho de Ciências chineses. Não foi uma coisa assim? O que os chineses fazem com pesquisa de genoma é ninguém sabe direito o que eles têm. O que a gente sabe é que provavelmente eles estão muito mais avançados do que eles anunciam publicamente. Mas exatamente as informações são meio... É bem isso. Pega países assim, tipo, na Europa, até o Brasil mesmo, tem muita regra. Não tô reclamando, mas tem muita regra, conselho de ética pra tudo e tal. Você pega uma China da vida, até uns pedaços do Japão, eles fazem as coisas na doida. Eles vão fazendo, não tem conselho de ética, não tem barreira moral que pare eles, sabe? É, essa que é a parada lá, realmente... Então, ano passado eu tava num congresso... Mas você passa muito tempo em congresso também, hein, Caio? Puta que pariu! Bom, congresso que... significa viagem, Azaghal. Tem que fazer o quê? O Jeff Bezos está aí esperando teus resultados, chip de cabeça. Cadê esses negócios da Amazon? Agora é a Amazon. Eu confio mais na Amazon que na Elon Musk. Agradeço a confiança. Pô, o chip da cabeça do que vem do Caio Gomes, porra, você não vai confiar, não? Se você botar o chip da Amazon, você tem 10% de desconto em tudo. Olha aí que merda. O foda é que você nem sabe o que é a coisa e ela já aparece na tua porta, né? É só pensar, Azaghal. Imagina você começar a ler audiobook direto no miolo? Nossa. Quantos livros você consegue ler na velocidade de um pensamento? Nossa. Assim, a extrapolação máxima disso é aquele aprendizado de Matrix. Inclusive a imprensa usou... Kung Fu. Imagina. Não, a imprensa usou, daquela forma super sensacionalista, essa parada de que o Elon Musk está sugerindo que você pode aprender as coisas que nem no Matrix. Não é uma realidade agora, mas se você quiser extrapolar pro super sci-fi, você pode, né? Não, mas são duas mãos diferentes da mesma via. A gente tá lendo o que o cérebro produz. Escrever no cérebro, aí é outra coisa. É, já é outro universo. Exatamente. Ah, mas tem muito, muito cérebro vazio aí que dá pra escrever. Só só que eu tava imaginando, extrapolando lá pra frente tecnologias futuras, sci-fi, baseado um pouco da realidade, é o seguinte: você tem pessoas que fazem esse tipo de implante, que é uma coisa super pouco invasiva, um negócio assim, tranquilo de fazer, e uma realidade não tão caro, e que as pessoas podem usar isso pra começar a operar computadores. Por exemplo, primeiro você usa um aplicativo, outro, navega e tal, de repente você, extrapolando isso pro sci-fi, pro futuro, você tem pessoas que têm uma facilidade muito maior em ter uma integração da sua mente com a máquina, ao ponto que isso crie uma casta diferente de pessoas mais privilegiadas, entendeu? Que vão ter vantagens cognitivas em cima de outras pessoas, que vão conseguir os melhores empregos, etc. Não é uma pira? Não é uma coisa doida isso, de se pensar? Doido demais. É meio que já acontece isso, né? É, isso que eu ia falar. Meio que já acontece, porque pensa assim, pensa o brasileiro com a tecnologia da China. Quanto que a gente vê dessas gambiarras que brasileiro faz na internet? Isso é um problema que a gente já tem hoje, né? Essa segregação. Você só tá colocando uma tecnologia nova no meio. Exatamente. Assim, existem vários níveis de segregação de tudo, né? Do nível de educação que você tem, de etnia, de gênero, etc. A humanidade é muito profissional em segregar, né? Por isso que eu tô dizendo, se você cria uma tecnologia dessa que você tem uma disparidade tão grande entre pessoas que têm acesso a ela e não, a primeira coisa que vai acontecer é segregação. A comunidade é super profissional em fazer isso, entendeu? Verdade. Pô, mas e esse tipo de tecnologia rolar, vamos supor, tá rolando, a China vai botar isso em todo mundo. Tu vai acordar de manhã com isso, nem sabe. Sim, cara, a China vai... Olha só, a China... Foi no metrô, entrou no vagão que tum. A China é um jogador de war que conquistou 23 territórios e ela só está deixando rolar o jogo. Ela só precisa passar uma pecinha pro outro pra acabar o jogo, entendeu? Já tá ganho, entendeu? É só a questão de quando é que a gente vai terminar isso. É engraçado que a gente sempre fala de tecnologia que vai democratizar, é acessível pra todo mundo, um aplicativo qualquer pode baixar. Mas, na real, eu acho que é isso mesmo que vai acontecer. Tem um chip que aumenta a sua inteligência ou te faz ler mais rápido, qualquer coisa assim. Eu tenho certeza que vai segregar. Quem tem dinheiro vai ter, quem não tem dinheiro não vai ter. Uhum. Mas é uma crença que a gente tem muito, que tecnologia é pra democratizar e que a gente tem que rever também, né? Eu acho que esse é o potencial de toda tecnologia, mas a humanidade sempre consegue pular em cima pra ter a sua vantagem, né? This is why we can't have nice things, né? Se tem alguém pra estragar, a parada é maneiríssima que veio pra ajudar todo mundo. Por exemplo, a gente tá vivendo uma época em que a democratização da disseminação de informação mudou o panorama, né, de quem dissemina a informação. Antes eram só as grandes empresas de mídia, elas tinham controle da disseminação de informação e era isso. Hoje em dia, com a democratização, você fala assim, porra, maneiríssimo, qualquer pessoa pode ser o seu canal de comunicação. Por exemplo, o Jovem Nerd não existiria nesse universo analógico dos gatekeepers da comunicação. O Jovem Nerd e tantos outros canais de comunicação existem porque existe essa democratização, cada um tem o poder de criar o seu universo. Só que isso pode ser usado pro bem ou pro mal também. E a gente tá vendo ser usado dos dois lados, porque sem um grande filtro a gente também tem todo tipo de contra-informação sendo disseminada com a potência igual ou até maior do que a boa informação, né? E até a opinião pública vai mudando, porque antes a gente tinha, nossa, a internet chegou, cada um tem a sua própria voz, eu não preciso mais de um meio, né, pra ter a minha voz. E aí agora tem se discutido, a gente gravou um podcast esses dias, o Van Filosofia com a Mel, ela perguntou pra gente justamente sobre isso, que as pessoas agora estão querendo esses filtros, elas estão querendo que nem todo mundo tem a voz, colocando em termos grosseiros, sabe? Mas e aí? A gente vai perder o que a gente conquistou, que foi a democratização, porque a gente não concorda com os ideais de algumas pessoas? É muito louco isso. É, mas eu acho que elas estão querendo o filtro, mas elas estão querendo o filtro que mais lhe agrada. Exato. Que é a personalização no fim das contas, né? Que isso eu acho que já deve ter sido um assunto recorrente, mas o mundo, o futuro vai ser personalizado. Então, você vai ter o seu feed do Facebook, você já tem, né, o seu feed do Facebook, seu feed do Twitter, você vê as coisas que lhe agradam. Então, já rola um filtro cabuloso do que você quer ver. Eu gosto muito de pensar, de colocar em perspectiva isso, no sentido de, assim, a gente tá num momento onde tudo tá indo muito mais rápido do que ia antigamente. Então, por exemplo, você pensa numa tecnologia que foi super importante para os nossos últimos aí 2000 anos, né? O banheiro. a privada, né? A privada foi a primeira privada foi descrita em 1500, em Lavar Pedrada. Até a coisa pegar tração, muita gente morreu porque fazia as coisas onde não devia. E ainda tem gente morrendo porque não tem banheiro em casa. Então, assim, não só a tecnologia, ela demorava mais para se espalhar, mas também ela tinha uma distribuição desigual que tinha muita coisa a ver com a condição social da pessoa, né? A internet, ela, em termos de, se for comparar, né, tecnologias que vêm pro bem, eu ainda acredito que vêm pro bem, ela tá muito mais rápida, né? Não tem nem 10 anos que a gente tá usando internet na escala que a gente tá usando hoje em dia. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu gosto de citar um livro, não sei se vocês conhecem, um livro de dois caras chamado Francisco Varela e Humberto Maturana. Acho que chama A Árvore do Conhecimento, que explica mais ou menos as raízes biológicas do conhecimento humano. E aí ele fala que a gente muda, a gente inventa tecnologia, a gente muda as coisas com a tecnologia e depois a gente é modificado pela ação na tecnologia. Então pensa assim, por exemplo, se todo mundo começa a colocar um chip na cabeça pra ser o cara mais foda do mundo, inteligente pra caramba, resolver todas as contas do mundo, saber tudo do Google, talvez tenha um mecanismo na nossa própria cabeça, porque a gente não conhece o cérebro ainda, como ele funciona, talvez tenha um mecanismo que dê um shutdown em pessoas que não se divertem o tanto que elas têm que divertir. Meu Deus. Ah, e é outras coisas assim, porque, por exemplo, esse tipo de tecnologia, ele depende totalmente da nuvem, né, de conexão. Exato. E você tá num festival de rock, acabou. Você vai ficar com você e com as pessoas, não tem jeito, entendeu? É complicado. É engraçado que a gente tá falando disso, mas tem, né, até de quem tiver esse tipo de tecnologia pode ser mais privilegiado, mas já tem a galera que toma remédio pra ficar mais inteligente, poder estudar mais, já tem esse tipo de droga, né, que já age dessa forma socialmente falando, né? Onde o cara que pode comprar e que tem coragem de usar esse tipo de medicamento, ele, entre aspas, tem uma vantagem, né? Sim. Exato. E aí isso cobra o preço. A gente não sabe ainda qual é a consequência no longo prazo desse tipo de coisa. Vai que daqui a 20 anos todo mundo que botou um implante no cérebro pra fazer as contas rapidão e saber escrever algoritmo, eu tô falando do implante, hein? Essas pessoas em detrimento de uma área do cérebro que era responsável por compensar XYZ mecanismo que a gente nem sabia. E de repente dá um chute, dá, vai todo mundo pro hospital e a gente, todo mundo que não tinha o implante, fica, caraca, velho. Imagina os malandrilços do Enem entrando com antena de implante. Caraca, isso vai ser um problema mesmo. Putz, grilo. Aí que vai ter que usar mesmo aqueles capacetes de papel... De papel alumínio. Papel alumínio. Ah, pra todo mundo fazendo Enem com capacete de papel alumínio. Excelente. How much room do you need to grow a fungus? As mushroom as possible. É. Olha aí, o capacete de papel alumínio não é pra impedir que os alienígenas leiam nossa cabeça. É uma previsão do futuro pra impedir a nossa cabeça de ser lida. Entendeu? A gente se comunicar. A gente se comunicar. É isso aí. As nossas mentes já estão sendo lidas, é verdade. E não é verdade. Tem plástico bolha. Plástico bolha. Não tem papel alumínio que resolva. É, nossas mentes estão sendo lidas através de todo o rastro de informações que a gente deixa em Facebook, nas nossas compras, no nosso vai e vem, tudo que deixa. O nosso celular, que tem geolocalização, que grava onde a gente teve, que lembra que o Google sabia exatamente qual era o dia que a gente foi na churrascaria antes da bariátrica, porque a gente foi até a churrascaria, ficou um tempão lá, depois saiu, a gente viu traçado lá. Aliás, qualquer pessoa pode procurar lá os seus... O nosso não, né? Qualquer pessoa pode procurar o seu. Não, o nosso não. O seu próprio. Já imaginou um personagem como Brainiac, que é um super ciborgue, robozão, que pegasse todas as informações que existem de uma pessoa, porque essas informações existem, mas elas estão fragmentadas, né? Tipo, o Google tem um pedaço, a Amazon tem outro. Seu cartão de crédito tem outro, por aí vai, né? Sua companhia telefone. Não, na verdade, existe um grande conjunto que junta Facebook e Google, eles se reúnem nos fins de semana e trocam figuras. Pois é, imagina se tivesse. E esse cara pega isso tudo, ele sabe tudo de você. É essa grande. O super-homem não é nada perante o Brainiac. Sim. Um segundo, o Brainiac fala assim, mas o Verão, eu sei que você é o Clark Kent, né? É, exato. Pelo amor de Deus, cara. Não precisa nem disso tudo, né, porra? Não precisa nem disso tudo. É, então, não tem aquela piada da... Eu acho que o cara fez uma tirinha da Lois Lane botando a foto do... Clark Kent. Botando a foto do super-homem no Facebook e aí aquele quadradinho em volta do rosto, você quer marcar Clark Kent? Tipo, o Facebook descobriria a identidade do Superman em um segundo. Não, tem altas histórias da IA que soube que a menina tava grávida antes dela mesma. Sou total advogada de que não era bem assim, que não tava gravando tudo. Até que um belo dia eu tava na casa de um amigo, meu amigo não parava de tossir, não parava. Aí teve um pequeno aplicativo que te entrega coisas que falou: seu vizinho não para de tossir, chame logo uma farmácia. Caraca! Eu mandei um print na hora pra mim, eu falei, pronto. Isso é real. Ai, meu Deus. A gente imagina que ela lá no Peixe Babel disse, né? Não tá te ouvindo, não. As empresas, elas querem sua privacidade. Mentira. Mas depois que isso aconteceu, eu falei, não é possível. Não é possível que não ouviu ele assim. Imagina a pessoa do contra, né? A IA fala assim, você tem habilidades para fazer vestibular, para biologia. Biologia é, tu vai ver, velho. Você é professor de literatura. Já pensou? O cara do contra vai ser contra a IA, agora não vai ser mais o contra a mãe. Você já imaginou? É porque essa é uma realidade. A gente já tá tendo nossas vidas, nosso comportamento lido, e as inteligências artificiais, sistemas cognitivos já estão conseguindo fazer previsões de preferências nossas. Tanto que tem um documentário lá no Locadora Vermelha, lá que sobre privacidade, que o cara pergunta: quem aí já teve a impressão de que o seu celular tá te ouvindo porque você tá falando de um negócio e de repente apareceu um anúncio, qualquer coisa assim? Ah, isso é fato. Mas isso aí, é fato. Não é fato, né? Malandro. Não é fato. Inacreditável. O whistleblower da Apple foi o cara que denunciou que saiu a recentemente. Caguete, o X9 da Apple, você tá dizendo. Caguete. Ele ainda é funcionário da Apple e ele foi mantido em segredo como fonte porque não queria perder o emprego. Mas então, ele disse e saiu na matéria na imprensa um tempo atrás que a Apple já ouviu pessoas fazendo sexo, pessoas vendendo drogas e um monte de coisas assim através, né, da Siri, etc. Mas o que ele, mesmo ele sendo um cara que tá caguetando um negócio, disse que é o seguinte: não é que a gente tá ouvindo tudo, mesmo porque isso seria economicamente inviável. É muito dado pra você receber e processar e, tipo assim, não interessa economicamente, não tem uma... Entendeu? Porque é muita conversa. Não, você não, imagina, 99%, você subir áudio pra um servidor, 99,99% das conversas são... Não precisa subir, ele processa internamente e separa já. Então, mas não é assim. Nossa, é caro isso. O Caio Gomes pode falar, enfim. O Caio Gomes não pode falar, tem NDA. Eu tô quietinho porque eu não posso falar nada. Não, mas ó, deixa... Jovem Nerd, a gente tem uma aqui. Câmera de segurança no escritório que fica ligada 24 horas, mas ela não fica gravando pra gente 24 horas pra gente ficar constando. O que ela faz? Quando tem alguma mudança de tom, né, de luz ou de cor... O som. Ela tá gravando e apagando. Isso. Quando algo muda o padrão e ela determina que isso é um movimento ou um som, aí ela segura, sei lá, 15 segundos antes e vai mantendo a gravação. Isso. E quando isso acabar, ela interrompe e ela grava 24 horas, mas ela não disponibiliza 24 horas. Exato. Esse serviço todo podem fazer isso na sua casa, localmente. Sim, tá gravando, gravando, aí quando você fala alguma coisa que ele quer, opa, isso eu subo. É, mas o que eu tô querendo dizer é exatamente. O cara que eu tava denunciando essa parada disse, era isso. Ah, a gente não recebe tudo. A gente só recebe, às vezes, a Siri acha que ouviu o comando. Caraca, que de conveniente. Ainda bota a culpa na máquina. Ordinário. A Siri, como se ela fosse culpada de alguma coisa, mas coitada. Cara, então, mas ele... A Siri talvez tenha entendido errado por conveniência do código que a gente fez pra ela. Então, mas assim, eu acho que é muita teoria da conspiração você acreditar que... Eu sou sempre a favor da teoria da conspiração. Não fala isso. Ué, por que não? Porque é a forma ruim de pensar as coisas. Eu não tô... Porque você vai acreditar no malandrinho que falou que a Siri tá ouvindo errado. Então corrige não, a Siri. Você não entendeu o contexto? O contexto é o cara é um funcionário da Apple que veio dizer que eles ouviram coisas sinistras através da Siri, mas ao mesmo tempo ele disse, não é que a gente ouve tudo, a gente ouviu porque alguns segundos de, tipo, 30 segundos de conversação foram subidos pro servidor porque a Siri achou que ouviu a palavra aqui de despertar e começou a gravar e mandar pra eles, entendeu? Ele não precisaria falar isso se ele estava denunciando uma coisa, cara, a gente ouviu pessoas transando, pessoas vendendo drogas e o cacete, pra que que ele ia... O que iria... que a Siri ouviu pra despertar ela? Eu não sei, cara, essa que é a parada que esse casal tava falando? A galera do BDSM aí tá agora todas as palavras de segurança. Pra ver que fala com segurança Siri, imagina. Eu já perdi o fio da meada. Acho que era... O que eu queria dizer era... era isso, era tipo, os dados que a gente manda pra nuvem são tão vastos, e o cara do documentário falava assim, quando vocês acham que o seu celular tá ouvindo tudo que você fala, e por causa disso ele vai te mandar uma propaganda, tipo assim, não é economicamente viável, essa propaganda fica cara demais se ele estiver ouvindo você falando besteira o dia inteiro pra ouvir, você fala assim, aí uma hora do dia você fala assim, ah, eu queria comprar um tênis, aí, opa, peraí, tênis, manda tênis pra ele. O que ele tava querendo dizer é que isso é economicamente inviável, mas que a gente, através de outros comportamentos na rede que a gente tem, de todo o tracking digital, todas as pegadas digitais que a gente deixa, que são muito mais fáceis de rastrear, onde você vai, os cookies, os sites que você acessa, esse tipo de coisa, isso é tão mais barato deles minerarem e te mandarem, e você entrega tanto do seu comportamento fazendo isso, que não precisa te ouvir pra te... Entendeu? Pra te mandar uma propaganda ou qualquer coisa de alguma coisa que você falou. Eu era a favor disso também. Eu entendo bem o que você tá falando, porque eu também achava, assim, que... Um exemplo, se você vai em algum estabelecimento, seu GPS sabe que você tá lá, vai cruzar os seus dados com os dados do estabelecimento, com os dados das outras pessoas que estão no estabelecimento. Então, é tanta informação pra ele cruzar que ele realmente não precisaria estar te ouvindo. Mas aí, eu já conversei com um engenheiro de segurança, eu ia Vivi, né? A gente já conversou com um engenheiro de segurança. Ele falou que não dá pra você colocar a mão no fogo, que eles não estão... que eles não estão fazendo, por exemplo, essa mineração palavra-chave. De palavra-chave, ou de quando você tá em movimento, ele pega dados disso e daquilo. Então, assim, tem jeitos inteligentes de não ficar te ouvindo o tempo inteiro, mas ainda assim pegar a informação que você não tá explicitamente cedendo, sabe? Entendi. Ah, então não tá subindo 100% do seu microfone. Às vezes você pode programar uma palavra-chave que não seja a palavra de despertar, que a palavra de despertar vai chamar o assistente e falar, e aí, eu tô aqui. Mas você pode falar assim, sei lá, lavagem de dinheiro. Aí essa palavra-chave secretamente aciona um despertar que grava a sua conversa e manda pra lá. Isso é possível, né? Isso. Algo do gênero, é. Ou talvez eu quero comprar, e aí, na hora. com certeza. Aí sim. É, acho que se você falar com convicção assim, eu quero comprar, qualquer assistente que você tem em volta de você, mas olha, ele só fala, oi, oi. Mas você... Ele dá aquela piscadinha, mas para pensar. Eu aproveito, então eu vou convocar aqui o Caio pra resolver um problema aí que eu espero que seja resolvido no futuro, que é, além do comprar tal coisa, é já comprei. Você compra uma coisa, parecem todas as propagandas daquilo. Mas isso é um saco, né? Isso é um saco mesmo. Mas pô, gente, já fui lá, já gastei, pra que você tá me bombardeando com isso? Mas olha... Me oferece outra coisa. Olha só que maneiro, Caio, me ajuda nessa. Caio tá quietinho porque ele sabe de coisa. Tá quietinho, tá só no suvite fazendo a carne do café da manhã. Eu vou propor, olha só, né? Vamos usar o pensamento crítico pra gente fazer um experimento científico aqui. Se a gente acha que a gente pode, assim, a gente pode ter um pensamento semi-conspiratório, de falar assim, ah, o meu celular tá ouvindo tudo que eu falo, quando eu falei que queria comprar isso, apareceu propaganda disso. Eu te garanto que o seu celular tá ouvindo tudo que você fala, porque senão ele não acordava quando você falasse Oi, Siri. Então não, ele tá ouvindo, ele tá ouvindo, fato. Mas o fato é se ele tá mandando e tá registrando e Mas que ele tá ouvindo, isso não tem... Não, ele tá ouvindo localmente, isso com certeza. Mas sim, mas é assim que começa. Mas olha só, se isso é muito frase de conspiração, né? É assim que começa. Olha só, Caio, valide a minha proposição de experimento científico. Se nós temos uma desconfiança que nosso celular ouve a gente... Por que o Caio vai validar? Porque ele tem inside porque information? Porque o Caio é um físico cientista, ele entende de metodologia, de método de científico pra fazer um experimento. Então eu quero sugerir o seguinte, se a gente desconfia que o nosso celular ouve o que a gente fala e ele é capaz de, logo depois que a gente falou um negócio, ele mandar propagandas daquela parada, a gente pode testar isso. A gente pode começar a falar coisas absurdas que não sejam comuns e não façam parte do nosso comportamento. Por exemplo, eu não tenho gato, nunca tive gato, mas eu posso querer começar a falar toda hora no meu celular que, pô, eu preciso comprar comida de gato. Ai, o meu gato novo deve estar com fome. Como eu queria comprar uma comida de gato sapato dessa marca? Será que essa marca é melhor que a outra marca? Começa a falar isso, coisas que não são do seu comportamento padrão, pra ver se ele vai te devolver em propagandas dessa coisa. Não, agora, não navega, não procura no Google por comida de gato, fala um negócio absolutamente fora do seu padrão comportamental e não coloque em nenhum lugar esse input. Não coloca no Google, não coloca no Facebook, não coloca em lugar nenhum. Só fala perto do seu celular. Não vai em loja de gato, não vai em loja de gato. Não vai, exatamente. Só fala perto do seu celular como um método de um controle pra ver se o celular vai pegar uma informação que começar a aparecer propaganda de cor de gato, você, ah, realmente faz sentido, entendeu? Faz se falar sentido. Isso perto do Elon Musk, tu, o Tesla te leva pra uma feira de adoção, mano. Ô, Caio, faz sentido a minha proposição aqui, de experimento? Não, faz sentido. É, o que você tá falando é tentar ver se a sua palavra vai alterar o comportamento. Se algumas pessoas fizessem isso em lugares diferentes, ao mesmo tempo, controlando tudo isso que você falou, eu entrando no site, blá, blá, blá, isso seria uma maneira de se poder verificar. Todo mundo pode fazer esse experimento, todo mundo. Só que não pode dar input pra máquina de lugar nenhum. Não pode botar, tem que ser uma coisa completamente fora do seu comportamento. Mas fala aí, se não é absolutamente futurístico as pessoas tentarem enganar o celular delas. É, muito. Esquizofrênica, sou tá, meu total, gato. Né? Você não pode fazer isso perto de pessoas que você conhece, que essas pessoas vão falar, ué, tu não tem gata, aí o celular vai sacar. Tá tentando me enganar. Tô de olho em você, mano. Caraca, realmente a gente chegou na época que a gente tá desconfiando do nosso próprio celular. Mas eu sempre desconfiei. Desde o StarTAC eu desconfiava. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.